gravando aí, Orlando? Tô gravando, fechou. Aqui também. Então, beleza. Então, dentro de... Pera aí só um pouquinho. Ih, rapaz, você fica me provocando. Nossa. Eu, cuidado que tudo que a gente fala aqui pode ser usado contra a gente. Então, cuidado que tudo será usado. Atenção, emissoras retransmissoras do grupo Benzina no Baião Corporation. Dentro de 5 combinações de... Porra, como é que fala? Gaúcho e carioca é gaúchoca? Nossa, ficou muito ruim, Barba. Começa de novo. Eu vou começar de novo. Eu sou roleteira. Atenção, grupos. Aliás, atenção, emissoras reprodutoras do grupo Benzina no Leão. Dentro de 5 segundos, você vai estar ouvindo nada mais, nada menos que Benzina Top Show. Comigo, Cristiano Machado, que sou... Calma! Tô morando, cara, é a plateia, fala aqui com a plateia. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu, Cristiano Machado, que sou o seu roast, estou aqui sempre, sempre atrás desse microfone. Do outro lado está ele, ninguém mais, ninguém menos que aquela fera, Orlando Calheiros. Olá, tudo bem? Sempre animado, né? Sempre, sempre. E no canto esquerdo está ninguém mais, ninguém menos que aquele homem. Aquela a encarnação da sensualidade da podosfera. Ninguém mais, ninguém menos que o grande, o forte, Gus Lazeta. Opa, e aí, galera? Beleza, beleza? Porra, nossa, Gus. Que voz aveludada. Eu fiquei, eu tenho que admitir que fiquei excitado. Ó, obrigado. Obrigado. Eu fiquei excitado, obrigado. Mas eu vejo como um elogio. Eu escolho ver como um elogio, né? Não, mas foi, de certa maneira foi. Não tem como, né, ficar excitado de maneira. Essa voz aqui, é como a gente diz no Imagina Juntas, é pra vocês, meninas. Não, é isso, horas e horas da vida gravando podcast, você aprende a fazer uma voz que seja menos irritante. Exato. Pras pessoas que lhe ouvem. Exato. Vocês vão chegar lá ainda. Porque, tipo, a minha, por exemplo, assim, minha dicção experimental aqui, que não se decide se tem uma língua presa, se eu não tenho, entendeu? Tipo. Psicodelia fonoaudióloga. Isso, cara. Às vezes nem eu me entendo, né? Tipo, como é que é o Caetandos e Azadel? Esse é o nome da sua autobiografia. Às vezes nem eu me entendo. Isso é minha vida, cara. Minha vida. Mas a gente não tá aqui pra falar do nosso sotaque, né, cara? Exato, pra nossas vozes. A gente tá aqui pra quê, Barba? A gente está aqui no Benzina Talk Show, que agora de fato é um Benzina Talk Show, né? A gente apresenta uma conversa pra conversar com ele, né, o Gus, sobre um assunto que está na boca da criança. Tá todo mundo ali pensando o tempo inteiro. Você chega na escola, na hora do recreio, você entra no meio da gurizada, tá todo mundo comendo fandango e comentando desse tema que a gente vai falar aqui. Que é o quê? Nerdice política. Nerdice política. Tá todo mundo... Gus, o que você tem pra dizer pra gente? Mas antes, segura a onda, cocada. Me diz uma coisa, Gus. Vai tocar uma música, vai tocar, aliás, um álbum ao longo desse programa. O álbum será escolhido por ninguém mais, ninguém menos que você. Então me diz, qual é o álbum e por quê? Olha, como a gente decidiu falar de nerds e política, eu decidi escolher um álbum que eu gosto muito, é o Copper Gone, do Saint Francis. But I'm still the illest, still the baddest, blessed apparatus. I got silverback gorilla status. I pull the one red string that runs through your mattress and make your bed spring, sing a song of sadness. That sack of shit, pack your things and go. I'm hopping freight trains with nothing but a bindle. No hobo. Little homie said YOLO. No props, I photobomb you photo ops, busting out the Robocop. Teach me the Dougie kid, I'd rather do the knowledge. Now go home and get your shine. O Sage Francis é um rapper americano que ele é gordo, branco e muito irritado. Então ele me lembra gordo, os nerds. Gordo, branco e muito irritado. E ele fala de política às vezes. Então junta os dois temas importantes pra esse episódio aqui. Então achei que, como é o meu álbum favorito dele, achei... Eu mandei esse. Então vai ser esse. Bom, nossa, vamos eu nunca ouvi falar disso, cara. Eu também não, cara. Pra mim é novidade. Mas eu também não estou exatamente dentro do rolê do rap branco gordo, né, cara? Eu sou... Porque... Exato, eu tenho que conhecer o meu meio, né? Consciência de classe é o nome disso, Gus. Exatamente. Eu tô aqui defendendo os meus, entendeu? Se a classe trabalhadora tivesse essa consciência que você tem, cara, a revolução já tinha saído. Mas... Cara, a gente já tinha tomado uns meios de produção aí, hein? Porra, mas com mas certeza. Posso falar um negócio que eu lembrei, lembrando do nome do podcast de vocês uma vez? Mas a única vez que eu fui assaltado na vida foi em Porto Alegre, enquanto eu cheirava benzina num meião. Caralho, sério, mano? É sério, olha só. Eu tava jantando com uma amiga minha e ela falou assim: meu, sabe o que eu tava com vontade de fazer? Vamos cheirar uma benzina. Cheirar benzina no meião. E aí eu falei, cara, a gente deixa, tá deixa, fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. O meião era do Grêmio ou era do Inter? Então, nenhum dos dois. Era, é uma meia calça que a gente comprou no Zafari, porque a gente saiu do restaurante, foi comprar um meião e fluido de isqueiro pra cheirar benzina. É, e aí, nisso, a gente tava andando na rua cheirando esse meião. E aí um assaltante parou a gente e falou assim: ó, passa o celular, passa a grana. Aí eu entreguei pra ele meu celular, que na época era um celular, aqueles flip phone, assim, cara, porque eu demorei muito pra ter smartphone. E aí eu entreguei, aí eu, porra, tinha R$80 na carteira, isso doeu. Aí eu entreguei o dinheiro pra ele, ele pegou o celular dela, e o celular dela era novíssimo, smartphone, bonitaço, assim. E aí eu quase pedi o meu de volta, porque... Pô, o dela falei, já vale não. Mais que o meu, mano. Exato. E aí o mais doido é o seguinte, é que ela ficou muito em choque, aí o cara saiu correndo, aí a gente saiu andando, assim, e aí daqui a pouco ele voltou correndo pra pedir a senha do celular. Pô, que abusado, malandro. Foi meio indigno, assim, naquele momento. Aí... Eita, e o mais louco dessa noite é que essa noite não terminou aí. É que, beleza, eu botei ela num táxi pra ela voltar pra casa, só que aí encontrei um amigo meu, DJ, a gente foi tocar numa festa em Canoas, aí voltou pra Porto Alegre. Quando a gente voltou pra Porto Alegre, a gente foi num bar conhecido pela venda de, enfim, materiais alucinógenos, e aí eu vi um anão jogando sinuca, e depois eu passei a noite com um traficante das antigas lá de Porto Alegre, chamado Navalhada, que parece o Steven Seagal, só que mais widescreen, assim, e comemorei o aniversário de um michê chamado Chocolate, e acabei por usar drogas em cima da carteira de trabalho dele. Mano, muito obrigado, essa noite... Gans, a gente fica por aqui. Essa noite é muito mais longa do que eu contei agora. Eu inclusive escrevi ela inteira no dia seguinte pra não esquecer. Mas fica esse gostinho aí pro meu livro de memórias que um dia vai sair. Cara, não, isso aí tem que fazer tipo um projeto humano, só com essa história. Tinha que ser um projeto animais. E é muito legal, porque nessa noite animais, morreu um dos Ramones. E aí entrou tipo um menor de idade. Teve uma hora, tinha uma senhora dormindo, cara, que ela acordou. Tá vendo que não faz sentido? As coisas não fazem sentido uma com a outra. Morreu o Ramones, então... entrou menor de idade, um michê chamado Chocolate. O michê... Não, então, aí o dono do bar, o Jones Bar, o único bar onde a privada não tá conectada ao esgoto, então só ficava uma água cada vez mais marrom ali, não dava pra dar descarga. E aí, cara, tanta coisa aconteceu. Tinha o destilado da casa, que era tipo um monte de mandioca que tava ali fermentando nos galão de bebedouro, e eu tomei um monte desse negócio. Enfim, mano, muita coisa aconteceu essa noite. Não preparei os eventos dessa noite na minha cabeça pra contar. Não. Foi só que eu lembrei dessa noite por causa do nome do benzina no meião. Porra, olha, cara. Só, cara, mas é mais ou menos o nosso programa isso. Não, eu queria dizer pro jovem. Nosso programa. Eu queria dizer pro jovem e pra jovem que está ouvindo esse programa que benzina no meião faz isso com as pessoas. Exato, ele começou jantando com uma amiga. No final ele tava cheirando cocaína na carteira do Michê. Não. Exato. Cara, tá com um anão jogando no aniversário dele. E eu comemorando o aniversário do Chocolate. Meu amigo que tava comigo, eu perdi em eventual momento da noite, mesmo sendo um boteco minúsculo. E aí, eu, às 9 horas da manhã, rumei ao lar, sem dinheiro nenhum. Tive que subir a Ramiro Barcelos a pé, foi horrível. Pra quem conhece Porto Alegre, sabe que é horrível. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, assim, era umas 2 da tarde, eu mandei mensagem pra esse meu amigo falando assim: cara, onde você tava? Ele falou: porra, o Chocolate me levou pros fundos do bar e tinha um vídeo poker ilegal. Nossa. E eu perdi R$300. Nossa, cara. Ainda bem que você acordou, cara. Assim, é verdade, isso aí tudo. Cara, isso aí é o Projeto Animais. A gente tá fazendo um novo podcast aqui, galera. Entendeu? Uma associação Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Projeto, sim, Animais. Aguarde, aguarde. É o novo produto benzina. A gente vai concorrer com o Ivan. Vamos derrubar o Ivan, cara. Rap, mas vamos lá. Isso, cara. Agora vamos focar, porque daqui a pouco a gente vai acabar que nem o teu amigo com chocolate num videopoker ilegal. E eu prometi pra mim mesmo que isso nunca mais ia acontecer comigo. Exatamente. Tá bom, cara? Tipo, sei como é. Eu tô nesse problema, tá aí. Eu tô no caminho do bem. Tamo no caminho do bem. Tá tipo mas Orlando. É. Não, não. Vamos lá. Tá tipo o Tim Maia, né? Só seguindo o caminho do bem. Só o caminho do bem. Guz, olha só. Vamos lá. Uma pergunta crucial que surgiu um debate, né, entre a gente. Caralho, essa é importante. Vamos resolver isso aqui. Antes de a gente começar qualquer coisa, porque eu acho que é uma pergunta sintomática. Já tô com a faca na mão aqui, ó. Batman é um braço do punitivismo ou uma forma de tornar o mundo mais justo? Eu acho que ele não é... ele é os dois. O isentão, isentão. Neoliberal babaca do que é tornar o mundo melhor, né? O Batman só torna o mundo melhor numa visão de, tipo, ele concentra todo o poder por ser um bilionário, então qualquer boa ação dele está trazendo bem, quando na verdade qualquer ação dele que não seja socializar os seus lucros está perpetuando o sistema de desigualdade que criou a violência em Gotham. Exato. Né? E ele é um braço do punitivismo porque essa é a única maneira que ele conhece de combater o crime, né? Ele é o que os americanos chamam de justiça vigilante, né? Que é essa justiça sem nem o oversight do aparato legislativo, judicial. Então ele é o pior instinto revanchista e punitivista unido a essa visão de que os poderosos economicamente têm esse dever de serem altruístas e bonzinhos, quando nem os mais bonzinhos e altruístas dos bilionários estão fazendo nada além do que perpetuar o sistema que lhes permite serem bilionários. Olha, Gus, eu queria dar um beijo na tua boca, cara. Sério. Eu acho que só tá falando uma de merda. Foram 3 minutos de pura merda. Ah, cala a boca, Orlando. O que, que você eu sabe? Acho que cara? Foi um processo de lixiviação mental aí que aconteceu, cara. Uh-huh. Porque assim, você tá reduzindo o Batman ao Batman. Assim, vamos lá, né? O Batman do Frank Miller que você tá falando aí, né? Não, eu tô falando todos os Batmans. O Batman do Adam West é isso. O Batman do Kevin Conroy é isso. Qualquer Batman é isso, cara. Todo Batman é isso, rapaz. É um pouco mais escuro, um pouco mais colorido. É a única Qual que é o Batman que constrói escola, seu filho da puta? E os Robins são o quê, meu amigo? O Robin é o quê? Ah, tu tá falando que o Robin... Você tá ligado, né, que rola também uma... Enfim. Não, eu não vou nem entrar na questão romântica afetiva entre Batman e Robin. Eu vou contar... É violência sexual, meu irmão. Violência sexual é o nome. É verdade, não, se o Robin é menor de idade, mas isso claro, aí tá erradíssimo. O Robin é um órfão que o Batman porque... fala, vem aqui morar comigo que eu vou botar uma máscara na tua cara. Primeiro, já tá errado. Se alguém se preocupa com o trabalhador, sabe que uma das questões mais importantes pro trabalhador é o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. E o Robin não tem nem calças, quanto mais virar joelheiras. Então, por que o Batman tem EPI e o Robin vai lá de saia? Mas olha só, você tá falando de um outro tempo, você tá sendo anacrônico, porque o Robin de cueca era da década de 70, entendeu? Depois... Ele continua sem cueca até os anos 90, meu amigo. Não. As calças vieram só nos anos 90. As calças vieram bem tardiamente. Foi com o Tim Drake. Jason Todd morre nos anos 80 ainda sem calças. Isso, exatamente. Esse é um dado que eu tenho que... A verdade é amargo. A gente tem que assumir. É verdade. A gente tem que entender que isso estava colando até anteontem. Cara, historicamente não 80? Passou. Historicamente ainda tá aí, cara. Mas então... Tu acha que tem uma população inteira de Robins aí que não sente na pele o fato de seus antepassados terem nascido crescido sem calça? Exato. Não, mas olha só. A questão é o seguinte. Nos anos 80, teve até essa polêmica agora que na novela apareceu o pessoal andando sem cinto de segurança. Entendeu? A falta de segurança era instituída no passado. As pessoas sobreviviam. Mas daqui a pouco você vai chegar naquele papo. Mas o Batman tinha calça, já tinha desigualdade. É, você vai chegar naquele papo que cada homem é fruto do seu tempo, então justifica o machismo, tá ligado? Não, cara, eu acho que o Batman em 39 tava de calça, gente. O Batman em 39 tava com bate-cinto de utilidades, irmão. Tá ligado? Exato. O cara tava com um saco cheio de EPI, enquanto o Robin tava ali ralando com as pernocas de fora, aumentando o índice de câncer de pele do Gotham City, tá ligado? Mas você já perguntou. Mas não, isso ele luta de noite. Mas você já perguntar. Vocês já perguntaram se o Robin queria isso? O Robin, caralho, não tinha como, mano, dar consentimento. É uma, porra, relação de uma relação totalmente... É desigual. É desigual, aí ele não tem como dar consentimento. Olha só o poder econômico que o Batman tem. O Batman não só econômico, esse ser humano. Não só econômico. Ele é um homem mais velho. Ele tem uma série de questões aí que tem que ser colocadas em pauta. Que provê o lar e o sustento desse Robin, entendeu? É o sustento dele, afetivo. Ele não foi buscar Robin no mercado de trabalho, entendeu? Eles são adotados. Eles são todos adotados pelo Batman. Exato, então o que que tu tá fazendo? Ele não é pai do Robin, não. Ele é tutor, que é diferente. Exato, tem um Robin que é filho dele. Não, peraí. Isso é coisa nova, isso é novidade. Isso aí você tá tentando mascarar um hábito. Um passado obscuro, né? Agora melhorou um pouco, dá uma passada de pano. E eu vou te dizer outra coisa, entendeu? É o seguinte: se ele quisesse ser justo, quisesse dar oportunidade, tinha ido no programa do Jovem Menor Aprendiz. Porra! E conseguido um Robin lá. Puta, não, que eu vou adotar o cara, vai ter que depender de mim financeiramente. Exato. E pra tudo mais. Não. E vou botar o cara pra combater o crime de graça. Trabalho escravo. Não, cara. O Batman tinha que ir no projeto Guarda Mirim, tá ligado? Sim. Porra, imagina, cara. Daí sim. E mais, fazer uma escolinha de Robin. Imagina. Seria legal, cara. Então, pois é, se tem escola de patati patatá, por que não tem escola de Robin? Claro, vocês, brother. Vocês se uniram na lixiviação, assim, vocês são de deboche, entendeu? Não tem nem como... Eu nem ia trazer o Robin pra isso aqui. Quem trouxe o Robin foi o senhor. Mas é porque eu tô falando, é o seguinte, cara. O Robin nada mais é do que um jovem aprendiz. Não. Ele tá ali... Jovem aprendiz, você não vê. Como que você pode dizer lutar pelos direitos do trabalhador quando você ignora os abusos que fazem com o trabalhador Robin? Todo mundo que já ocupou esse cargo sofreu diversos abusos. Eu não quero teve gente que morreu. Teve gente Jason que morreu. Todd morreu. Morreu. Teve gente que morreu. Só porque era Robin. Isso aí a Rede Globo não tá mostrando, mas teve gente que morreu. Mas ele morreu por quê? Não, mas ele morreu. O Batman falou, não vai fazer isso. Ah, tá bom. Ah, tu tá culpando a vítima. Puta que pariu, culpando a agora vítima. Agora você tá, Orlando. O julgamento do menino menor de idade, que foi lá pro outro lado do mundo. Que era abusado por um velho rico. Pé de cabra. Pé de cabra. Ele morreu na base do pé de cabra. Morreu na base do pé de cabra. Ele era abusado por um velho rico e morreu. E a culpa é dele, Orlando. Pelo amor de Deus. Não, tô falando. Onde estão as autoridades públicas que não vão tirar o Orlando daqui agora? Ele morreu com o velho rico. Porque o cara que matou ele só queria atingir o velho rico. Exato. Ele virou o quê? Um peão, né? Nessas guerras que os Estados Unidos fazem no Oriente Médio, exato, entendeu? Nossa, pior que essa história tem todo esse contexto, né, cara? Tem. Caraca, minha cara. Sim. Então, é o Iraque. A guerra do Golfo é Jason Todd morrendo nos braços do Coringa, cara. É, mas é que é toda essa metáfora, a pessoa voltando com um soldado nos braços, né? Exato. Nossa, e aí quem que é o Batman nessa metáfora? Ele é o complexo militar industrial. Exato. Olha aí você. Não, eu não vou voltar. A verdade é só um, Orlando. Não, eu acho que vai perder. Não, porque eu acho que você está indo longe ainda. Demais. Foi longe demais, é o Batman e nós vamos pará-lo. Durmam com essas canalhas. Você é o time Superman agora, seu time Superman. Não, eu odeio. Esse não, é o Superman é pior. Superman eu também tenho coisas pior pra ainda. Falar. Ele acha que a Terra se resume aos Estados Unidos em primeiro lugar. Imperialista pra caralho. Não, o Super-Homem, cara, ele é a prova de que os Estados Unidos sempre disseram: não se preocupe em resto do mundo. Todo o poder na nossa mão é tranquilo. Olha aqui, a gente nunca vai fazer, exatamente, mal pra você. Ele é um cara do interior, um cara presbiteriano. Nada contra os presbiterianos. Até tem amigos que são, mas, né? Eu não tenho amigos que são presbiterianos. Que não façam essas coisas na frente da minha família, que eu não quero explicar isso pra minhas filhas. Como é que eu explico isso pra criança? Como é que explico para minhas filhas que o cara é presbiteriano. Tenho que botar fucker and sucker do cacete pra passar. E daí, cara, você pega esse cara branco do interior e ele é um cara que ele é a pureza em pessoa. Ele tem todo o poder do mundo e ele não mata uma formiga. Por quê? Porque ele só faz o mal conceito contra o mal. Ocidental de pureza. Exato, Gus. Meu, Gus, outro beijo na sua boca, meu amigo. E outra coisa que eu vou lhe dizer, esse super-homem me volta a fazer a citação de Kanye West na época em que Kanye West era bom: "No one man should have all that power." Mas então, isso aí já existe. Vocês estão do primeiro que vocês estão. Vocês têm uma visão muito minimalista ali, né? Do universo, cara, da DC, né? Vocês estão. Super-homem bom é o super-homem elétrico azul e vermelho, porque aí tem dois super-homem, entendeu? E aí um controla o outro. É, o super-homem bom é o super-homem da. Aquele que é camarada do Stalin, né, cara? Super-homem bom é super-homem morto. Porra, agora você falou bem, cara. Porque, não, cara, inclusive, né, ele voltou de cabelo comprido. Lex Luthor matou foi pouco. Botou de manga. Não, e ele voltou. Apocalipse, tava... né? Matou um pouquinho. Apocalipse, matou um. Mas ele voltou de mullet, na verdade ele voltou em quatro pessoas, né? Um híbrido, um robô, um ciborgue, um adolescente revolta. Que era enquanto ele não voltava, era o Superboy, o ciborgue, o Steel, que teve filme com Shaquille O'Neal. Filmaço, irmão. Merece benzina no telão. E aí, Erradicador. Né, que é o... Erradicador, é. Isso. É, que dava um óculos escuro, né? Tipo, era um super. O Erradicador era um bonequinho muito bom de se ter, viu? Era um bonequinho, era bom, era cotado no mercado. Sério, assim, não sabia. É mesmo? É, era porque um bonequinho tinha. Show. Porque ninguém tinha. É, e eram os dois? Não, tinha os bonequinhos separados. No começo ele era um só e depois ele vira dois, não é? Não tem negócio. O Super-Homem? Não, quando ele vira elétrico, é isso. Ele vira elétrico, ele é um, e aí tem o quadrinho que ele se divide em dois, um vermelho e um azul. Exato. E aí tem dois Clark Kent também. Então aí tem uma questão, inclusive, do consentimento da Lois, que ela não sabe quem é quem. Enfim, tem temas pra ser explorados. Lois, inclusive, coitada, uma mulher que foi posta numa situação indigníssima, né? De lidar com um ser humano como ele. Que, um cara, primeiro, que tem uma vida dupla. Mentia, né? Identidade. Tinha uma vida dupla. Vida dupla, mentia a identidade dele, quebrava a ética jornalística corriqueiramente. Cotidianamente. Exato. E eu, como jornalista, fico ofendidíssimo que Clark Kent seja um jornalista premiado no universo da DC. Porque ele é, na verdade, o pior do conflito de interesses. Olha só, isso aí eu concordo com você. Eu realmente concordo com você, cara. Na verdade, eu sempre fico me perguntando em que tempo ele tem pra escrever alguma coisa. Pois, né, cara? Brother. Porque... Ele deve escrever super rápido, né? Você pensa. Não, mas é que hoje em dia ninguém lê. Hoje em dia ele faz lista no BuzzFeed. Ele fica no Twitter. Ele mas fica no tem que lembrar que tipo... ele é super rápido. Então ele pode digitar na velocidade do Super-Homem. Mas aí no computador funciona? Acho que não, mas eu acho que ele usa a máquina Olivetti, né? O computador funciona, cara. Tu acha que o computador é tão lento quanto você? Mas pode ser, cara. Acho que uma hora ele trava, cara. Não, talvez... mas ele tem um computador gamer. Ah, olha. Bem sacada. Mas vem cá, olha só. Então, porque assim, uma das coisas que eu queria perguntar pra você, Gus, mas a gente ficou esse tempo nesse papo essencial, eu não tô sendo irônico sobre isso, e como é impressionante, assim, como... Se tem um lugar que agrega uma população tóxica, né? Porque, assim, uma coisa nem é a pessoa ser de direita ou de esquerda. A questão é ser tóxico, né, cara? Tipo, é o universo de quadrinhos, né? Ou esse que a gente vai chamar de uma cultura geek hoje em dia, que na minha época era, sei lá... É a cultura do Meirelles, do candidato Giz. Exatamente. Cara, exatamente. Assim, a que você atribui esse fenômeno? Porque, assim, uma coisa que eu acho muito louca, às vezes tem uma coisa de dissociação, né, envolvida na história. É, os caras, por exemplo, são tipo hiper, eu vi isso lá nos Estados Unidos, a galera é hiper alt-right, mas torce pro Luke Skywalker no Star Wars, saca? Tipo, é uma incapacidade de ler subtexto, pode crer. Eu acho, em primeiro lugar, que é muito comum na nossa sociedade em geral, porque a gente não tem esse estímulo cultural de procurar subtexto nas coisas, e quando tem subtexto a gente quer ir mastigadinho pelos outros, então hoje é muito comum e muito popular o estilo do video essay no YouTube, que o cara vai explicar pra você o subtexto que você não entendeu. E aí, quando ele fala, não subtextualmente, ele fala em texto mesmo, isso que isso significa, você fica sabendo e você fala, então tá bom. Nossa, paga o cara pra genial. É verdade. Hã? E tira o cara pra genial. Sim, tira o cara. Nossa, que análise absurda, né? Mas eu acho que tem uma parada assim, tendo crescido nerdinho, como vocês também, eu acho que dá pra olhar pro momento assim, meio que não seja um específico, mas se você olha pra trás em algum momento da sua vida e fala assim, olha, ali ainda dava pra eu ter ido pra qualquer um dos dois lados. Pode crer. Sim, eu encontro esse lugar horrível na minha vida. Então, eu acho que, assim, uma das coisas vem desse isolamento, assim, de, tipo, muitas vezes a gente tem problema pra fazer amiguinhos e conversar com os amiguinhos, então aí você fica em casa lendo quadrinhos e vendo filmes e jogando games, e aí quanto mais você não socializa com as pessoas, menos isso parece factível, e aí isso também te tira uma capacidade de empatia, né, de colocar no lugar do outro. Quanto menos você interage com o outro, menos você é capaz de entender a colocação dele no mundo como indivíduo igual a sua. Então acho que isso ajuda também a ter essas visões de tipo, quero que todo mundo se exploda, eu só quero o que é bom pra mim, que é por isso que vários jovens, inclusive eu quando era adolescente, adoram o tal libertarianismo, né? Porque acham que essa é a solução do negócio. Nossa. Ninguém manda em mim, porque acha que dá pra viver todo mundo sozinho no seu porão, na frente do seu computador. Então eu acho que a cultura nerd, porque ela é algo que tá associada com um comportamento solitário, ela também tá associada a esses tipos de visões ideológicas que surgem de comportamentos solitários. É, eu concordo plenamente com você. O que eu acho muito estranho é justamente isso, né? Essa dissociação, essa incapacidade, né, de ler o subtexto das coisas, né? Porque assim, se você for parar pra pensar, por mais que, enfim, a gente tava brincando com essa coisa do Superman e tudo mais, mas ali, por exemplo, lá no começo, por exemplo, o Superman, Capitão América, a boa parte, por exemplo, dos quadrinhos dos Estados Unidos, né, tipo, especialmente a Marvel, eles tinham um subtexto, uma ideação antifascista, né? Até porque a maioria das pessoas que estavam escrevendo ali eram judeus, né? Sim. Então tinha toda aquela coisa anti-Alemanha, né? Enfim, anti-o eixo. E depois tinha aquela coisa do comunismo, sendo que o comunismo enxergado como uma área de não liberdade, de opressões, sei lá o quê. Mas ainda assim, por exemplo, você tinha algumas mensagens... No fundo, que tinha uma mensagem assim, de libertação individual. Ah, no Superman, até no Batman muito menos, né? No Batman, eu tenho que admitir que realmente a mensagem do Batman não é das mais positivas, mas assim... A justiça veio à tona nesse momento. Mas enfim... Eu me sinto vencendo a cada segundo. Exato. Olha, mas isso não quer dizer que seja... enfim, não tô sendo maniqueísta aqui. Mas há, sobretudo, uma mensagem positiva. Inclusive, cara, enfim, a gente que foi nerd, eu lembro disso, em alguns momentos mais difíceis da minha vida que eu enfrentei por conta de alguns isolamentos típicos dessa juventude, né, assim. Cara, os quadrinhos, ou a literatura, ou o videogame me forneciam algumas mensagens por meio das quais eu superava essas dificuldades, né, cara. E assim, é muito impressionante que um meio no qual os personagens, os ícones, têm esse tipo de mensagem, ele agregue tanto o comportamento que se opõe diretamente a eles. É isso que pra mim até hoje me soa, assim, não só me soa estranho, como você falou, tem um momento que a gente olha pra trás e fala assim, eu poderia ter ido pros dois lados. Mas quando eu olho pra trás, assim, eu vejo que naquela época, e não é só uma questão de não entendimento local, assim. Mas naquela época, acho que a cultura geek, como todas, era um pouco menos tóxica. Né, não, mas ó, eu vou te falar. Aí eu acho que tem uma questão de texto e subtexto. Que é, o texto, muitas vezes, ele era antifascista. E depois, nos anos 60, com os X-Men, ele acaba caindo pra várias questões mais socialmente liberais. X-Men é uma fábula disso, né? Uma fábula liberal, X-Men. Exato. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é feito dentro da ideologia dominante. Então, ele né, reproduz o discurso da ideologia dominante que molda um pensamento que é o problema, seja ele a exclusão dos mutantes ou o fascismo com o Capitão América e o Super-Homem, tá no outro, e se eu eliminar o outro na base da violência, ele está resolvido. Mas não é assim, né? É isso. Ele acaba servindo pra validar o poder de repressão através da violência, que é o da polícia e das forças militares. E por isso que até hoje o exército americano subsidia a produção de filmes, como tá subsidiando aí a mulher, o Capitã Marvel, que vai sair. Tem subsídio das forças aéreas americanas. O primeiro Capitão América teve subsídio do exército americano, e inclusive o segundo eles deram pra trás de subsidiar, exatamente porque eles acharam que a mensagem era muito antimilitar. Ou seja, as instituições que precisam da manutenção desse discurso de violência e repressão são a solução, elas adoram o formato dessas histórias. Porque é isso, por mais que pessoas como Stan Lee, Steve Ditko, esses caras estivessem criando histórias que eram liberais, eles ainda estavam criando essas histórias dentro dessa ideologia dominante. Então eles não percebiam que, tudo bem, os mutantes estão lutando por algo legal, mas eles estão lutando pra algo legal com as ferramentas e dentro do campo de batalha que já nos foi dado a partir das regras do grupo dominante, né? Exato. Não, eu concordo que tem uma mensagem muito reformista aí. Mas, por exemplo, nos X-Men, essa temática mais beligerante... Inclusive, assim, eu concordo que, por exemplo, sei lá, a partir da década... Na época que o Magneto começou a se tornar um anti-herói, né? Os anos 90, né? Os anos 90, acho que foi uma época em que isso se tornou o mote dos quadrinhos, de fato. Né? Tipo... Porque, será que ele tá errado? Magneto. Mas é assim, porque... Naruto matou foi pouco. É porque se você for pensar, por exemplo, nos anos 80, o que aconteceu nos anos 80? Teve uma chegada nos Estados Unidos e não teve um impacto bobo de um monte de anarquista maluco, né? Tipo, o Neil Gaiman era anarquista, o Grant Morrison era anarquista, o Alan Moore era anarquista, o Alan Grant era anarquista, os ingleses, né, cara? Tudo punk e anarquista. E isso, de certa forma, ó, tá passando um carro. Um carro anarquista. Não, esse carro acho que não é anarquista. É libertário. Social-democrata. Mas enfim, você teve a chegada, por exemplo, nesses, por exemplo, nos quadrinhos, tu pega, por exemplo, o Homem-Animal do Grant Morrison, né, cara? Tipo, aquilo ali é uma fábula anarquista. Os Invisíveis e tudo mais. E inclusive, um monte de... tem todo um meta-comentário sobre os quadrinhos no Homem-Animal, quando ele começa a falar, olha, se ser mais realista, se ser realista é violento, então Deus, não, Deus tem a piedade da nossa alma, né, cara? Tipo, o ponto, assim... Mas isso não era os quadrinhos mainstream. E eu preciso... Mas rapidinho, só, mas o X-Men, por exemplo, assim, o X-Men antes da década de 90, eu lembro, isso pra mim era um pouco aberto demais, assim, tanto que, por exemplo, você tinha, os X-Men nessa mensagem, eles tinham uma mensagem meio ONU, esse que era um ponto. É, pode crer. Mas o Magneto, ele, por mais que ele questionasse essa conciliação de classes que o professor Xavier queria fazer, ele questionava isso com um discurso eugenista. Então não dá pra dizer que o Magneto era também um retrato de algo louvável. É, não, então, pois é, esse que é o ponto, tipo assim, mas o problema é que tem um momento, acho que na década de 90 eu acho que é perfeita essa análise, porque na década de 90 o quadrinho vira o ambiente do macho tóxico. Sim. Né, cara? Tipo, ultramusculoso. Ultra musculoso, as mulheres hipersensualizadas, né, cara? Tipo, que é um momento, inclusive, que o quadrinho, que a revista em quadrinho começa que a indústria tem colapso, né? Porque os leitores pararam de se renovar, né, cara? Tipo. Sim. É, não conquistava novos. Era só a galera que cresceu lendo e agora quando estava adulta lendo. É, e é uma coisa que eu tinha. Uma vez eu tava lendo justamente por que a Vertigo foi criada, né? Porque os caras chegaram e falaram assim: perceberam que tinha muito mais leitores de quadrinhos que não era o homem branco, bababá, sabe? Tipo, que estavam ali consumindo. E aí eles começaram a criar produtos pra essas pessoas. Começou a criar o quadrinho de nicho, né? Teve o Homem-Animal, teve todas essas coisas. E é engraçado como é que a década de 90 faz essa virada, né? Aí que cria esse... E a década de 90 faz isso no cinema também, né? Os grandes filmes independentes, em Hollywood e tudo mais. Bem, exatamente. A pluralidade de vozes vira uma estratégia de mercado. Você percebe que você não precisa manter só uma super monocultura e você pode dividir em nichos e assim você vai conquistar mais pessoas. Então, ao invés de adaptar o seu produto para ser algo aceitável por todo mundo, você faz, tipo, ah, beleza, esse quadrinho só tá atraindo homens de certa idade, eu faço um outro quadrinho para pegar o público feminino que ele não tá pegando, eu faço outro para pegar o público infantil que não tá pegando. E aí isso nos leva até hoje, assim. Mas eu acho que, voltando pros X-Men dos anos 90, então, eu acho que os X-Men dos anos 90, inclusive, em algum momento, eles preveem o que aconteceria com seus próprios leitores, porque é nos anos 90 que rola aquela saga Legião, né? Pode que é o vírus que né, absorve todos os mutantes e vira um só groupthink ali. E é meio que o que viraria os fãs de quadrinhos. Inclusive, esse ano, né? Agora que a gente tá entrando em 2019, ainda com esse negócio do Comics Gate rolando, que é o Gamergate dos quadrinhos. Eu queria chegar a falar disso, né? É exatamente isso. Porque, justamente, porque quando eu falo assim, quando a gente olha pra trás, sei lá, eu comecei a frequentar esses espaços, na época não existia espaço virtual, né? Não existia isso, né, cara? Encontro de quadrinho era aí na loja de quadrinho, exatamente. Que aqui era raríssimo. Exato, e na Comics, né? Tinha uma vez, né? Por um analógico, né? Na banca, saca? Tipo, e assim, eu lembro que nessa época, assim, no comecinho, quando eu comecei a frequentar isso, começo dos anos 90, porque aqui as coisas chegam um pouco atrasadas, né? A década de 90 aqui chegou em 95, 96, por aí, né? Aqui tinha um lag legal, assim, eu acho que tipo, de pelo menos um ano na maioria das coisas, assim, isso. As historinhas. Porque aí, às vezes, você via uma Wizard importada na banca e eles estavam falando de coisas que você nem tinha ouvido ainda. Isso. E eu lembro que eu frequentava aqui no Rio de Janeiro uma loja que é... Os cariocas da minha idade vão lembrar que era a livraria Bárbaras Magias, né? Que era no mesmo prédio onde meu pai trabalhava. E ali no centro do Rio. Então eu ia pra lá pelo menos uma vez, sei lá, por mês, que lá tinha quadrinho importado. E aí era um encontro de muita gente queria quadrinhos e RPG ia pra ali. Cara, e era impressionante como aquele ambiente era plural inicialmente. E aí depois as pessoas, justamente quando começou essa era dos anos 90 a chegar, essas pessoas foram sumindo do ambiente, né? Tipo assim, acho que houve um momento em que deliberadamente a cultura geek como um todo começou a olhar assim, olha, vamos abraçar essa parcela aqui, talvez pensando que se fossem os seus fãs mais fiéis, né, cara, tipo, e justamente vamos lidar com essas pulsões, porque justamente, cara, se você pegar os anos 90 assim, todo, sei lá, cara, o que não era o macho era o desejo de consumo do macho, né, cara? Pode crer. Sim, era um produto pro macho. Isso, mas, né, cara? Fala, esse, fala. Essa. Eu começaram a ver muitas coisas. Faz muitos anos que eu não penso sobre quadrinhos e anos 90, que foi a época em que eu li quadrinhos, foi os anos 90. E aí eu lembrei agora de uma frustração minha que eu tenho com os quadrinhos, e agora eu tô podendo reimaginar ela enquanto um adulto um pouco mais lido, um pouco mais culto, que é a saga do clone do Homem-Aranha. Eu sempre gostei muito. Que no final, o que você descobria é tipo, ah não, o Peter Parker que você acompanha todos esses anos, não é o original, ele é um clone, e o original era o Ben Reilly, que era esse outro cara aqui, que eu achava muito foda, porque é uma conclusão que te faz repensar qualquer ideologia que você tem, né? É isso, tipo, é meio que ela te prepara pro seguinte, tipo assim, tem coisas que você pode acreditar a vida inteira e parecer a vida inteira, mas eventualmente se, né, você tem que estar preparado pra entender que era tudo condicionado pelo seu ponto de vista. Era porque você lia um quadrinho que era centrado nesse cara, que você achava que esse cara era o original. Mas não, tinha esse outro cara aqui vivendo em outro lugar e você não tava vendo. E aí, infelizmente, a Marvel deu pra trás, porque ninguém gostou desse fim. Falou, não, ele era só um clone. Na verdade, o Peter Parker sempre foi o de verdade. E aí, agora que eu percebo que a minha frustração se justifica politicamente, porque eu acho que eles estavam dizendo, não, desculpa, a gente não queria criticar o status quo é o correto, por favor, continue amando. É verdade. Não, isso é perfeito, porque... Mas assim, porque ao mesmo tempo que teve isso, porque toda essa adaptação pro Ben Reilly foi justamente porque eles queriam... Eles achavam que o Homem-Aranha ele não tinha mais empatia dos leitores, né? O Homem-Aranha, ele é um homem velho, era um homem tipo de meia idade, casado, que tava no corre da vida dele, né, cara? Tipo, vida real, né? É, cara, tipo... E aí, hoje em dia, mesmo com os leitores de meia-idade, eles não estão casados. Esse aqui é o doido, né? Isso me leva a um outro fenômeno fascinante, que é muito difícil explicar pra pessoas que não viveram os anos 90, é o anti-herói e como ele dominou a cultura pop, assim, tipo... Nossa, isso. Você explicar que, tipo, ninguém lia quadrinhos eram muito menos mainstream que agora, mas tinha... tudo do Venom. Tinha shape de skateboard do Venom, camiseta caralho, do Venom. Roupa do Venom, cara, de skate. Roupa do Venom. Foi quando surgiu o Spawn, que vem do Todd McFarlane, que criou o design do Venom. Foi a década do anti-herói, assim, tipo, o anti-herói dominava tudo. E aí, tipo, é muito difícil explicar, assim, o quão significativo foi o Venom como símbolo, assim, essa coisa do porque foi a década em que as grandes instituições corporativas abraçaram o radicalismo, entre aspas, porque é a década que começa com o grunge, né? Então eles percebem que todo discurso corporativo tem que parecer um discurso de rebelião. Então a figura desses anti-heróis é o jeito mais fácil de chegar no jovem com essa coisa de nós somos legais! Cara, eu achei perfeito essa colocação, sério? Cara, sério, muito bom mesmo, cara. É, porque eu acho que realmente isso, eu nunca tinha associado, porque realmente o grunge é um fenômeno que tem um momento, você pega aquele rock que antecediu o grunge, sei lá, o que que era, tipo, aquele R&M... O hair metal. O glam, né? O grunge, ele é uma resposta ao hair metal e ao glam, assim, ao Twisted Sister, ao Motley Crue e tal. Os arrumadinhos, né? Isso, hiperproduzido, né? Não, mas aí também tinha aquela vibe. Porque você tinha uma vibe menos comercial que era o metal, tipo Metallica, Megadeth, sabe? Tipo, assim, mas não era menos comercial, brother. Mas menos discos. Mas o Metallica ganha força mesmo nos anos 90, né? Eles são quase um pós-grunge, assim. Por mais que eles não sejam, né, eles tenham surgido antes e tudo mais, eles surfam na onda do pós-grunge ali, que é quando o industrial tá crescendo também, Nine Inch Nails, essas coisas. Porque na década de 80, o metal fazia muito sucesso. Mas não era o sucesso do grunge. Porque o que acontece? O grunge já é na época do CD, cara. Entendeu? A galera, as vendas de disco na época do CD triplicaram, cara. Outra mentalidade. Sim, porque o CD era bem mais barato, né? Isso, exatamente. Tipo, comprar um vinil e você podia sair escutando na rua, tá ligado? É, exato. Discman. Nossa, quem não... Discman com anti-choque, meu irmão. Andar de skate com Discman, cara. E você pensando, caralho, se eu cair esse bagulho aqui, eu morro. Nessa época você tinha que comprar o seu patinete. Não tinha o da Yellow na rua, não. Cara, pegar um ônibus com Discman e assim, e ficar puto quando passava de alguma coisa, ele dava aquela... Sim. Nossa, não. O primeiro Discman com anti-choque, meu irmão. Nossa, cara. Quem tem menos de 30, né? Não sabe como é que era sofrer no passado, cara. Não. Não sabe. E aí depois aí você começou a poder gravar seus CDs, e aí todo mundo tinha 25 mil CDs, assim. Aí esse aqui tem umas do Merlin Manson, comprava do Korn. Comprava o tubão no Paraguai, tá ligado? É. Nossa. Exatamente. Mas, eventualmente chegaram os Discmans que tocavam MP3, aí você podia botar tipo 200 músicas no CD. Aí, nossa. Aí você fala, velho, agora eu vou escutar música pelo resto da vida. Num Discman, cara. Com a qualidade ruim. Mas... E foi a época que o que ficou popular? cargo shorts e cargo pants, porque eram as únicas calças cujo bolso cabia um Discman. Pode crer, mano. Olha só. Influenciando até a estética da moda, mano. Pois é. Cara, olha, realmente, né, cara? Realmente, isso eu não tinha pensado. Mas assim, eu acho realmente essa coisa de uma tecnologia. É interessante pensar isso numa rede sociotécnica, né? Uma tecnologia, o disco, o CD, como é que ela vai revolucionando um monte de coisas, inclusive a indústria musical, mas não só, né, cara? Ela influencia o. Tipo assim, os quadrinhos, né? Tipo, a produção imagética dessa geração inteira, né, cara? Sim. E é uma geração revolta, é isso. É anti-herói, é escroto, sabe? E a coisa que começou com o Walkman e caminhou pro Discman também é que o consumo de música virou individual, né? Uhum. O vinil e tudo antes. E o rádio antes dele era o que você ouvia no seu carro, no seu quarto. Você podia ouvir no seu quarto sozinho, mas ainda você ouvia no alto-falante. Alguém fora do seu quarto sabia que você estava ouvindo. E aí com o Walkman e depois o Discman, ele vira um consumo totalmente individual. Então faz sentido a música deixar de ser essa música grande, hiperproduzida, feita pra multidões, e virar uma coisa tipo de revolta e de raiva sozinho. É tipo um momento seu com a música. É tipo só você e aquela música. Por isso que o grunge faz sentido pra isso também, né? O grunge faz muito sentido nesse sentido. Ele lotou estádios. Até aqui em São Paulo lotou estádios. Mas ele lotava estádios de pessoas que queriam estar sozinhas. Uma multidão de solitários. Tem uma coisa dos Simpsons muito bom. Sim, sim. Que é o que o Homer começa a viajar com os caras do Lollapalooza. E aí é isso, tipo, ele tem um show do Smashing Pumpkins, cara, e as pessoas olhando pro tênis, assim, e dançando meio... E o Bart e a Lisa não entendendo, porque eles ainda são crianças, logo eles não adotaram a melancolia como estilo de vida. É, não, tem uma hora que o Homer chega pra ele e fala assim, nossa, o Smashing Pumpkins, né? Ele fala assim, nossa, eu gosto muito das suas músicas, vocês são adultos deprimidos fazendo música pras pessoas deprimidas ficarem mais deprimidas ainda, né, cara? Caralho, então, e ele fala, isso é legal que o Billy Corgan, né, cara? Achei que fala assim, tipo, ele dublou ali o Billy Corgan, né, cara? Ele Billy Corgan, infelizmente, né, é um louquinho alt-right conspiracionista, né? Sério mesmo? Completamente. Nossa, eu parei. Ele vai no programa do Alex Jones e tal. Cara, por que que tu me falou isso, cara? Meu Deus, cara. Me mantivesse na ignorância. Porque cara, nossa, cara. Desculpa. Vou pegar ou você morre um herói. Não, mas ou você aí, não, mas vive tem tempo suficiente pra se tornar um vilão. Mas a gente já falou de algumas pessoas aqui, por exemplo, sei lá, o Marcelo D2 tá bem ainda até sim, hoje. Tem então, gente que aí, vai morrer, sim, herói. O Marcelo tá ótimo. É, mas você nunca sabe quando é que você tinha que ter morrido até essa hora passar. É verdade. Mas vamos voltar aqui pro vamos falar de super-herói, É, mas eu acho que é interessante mesmo isso, né? Porque chega esse momento em que esse individualismo, justamente. Porque você tem... Se você pegar na década de 80, as principais revistas eram revistas de grupos, né? Tipo, cara, tipo... Se bem que não, né? Batman, Superman e tudo mais. Mas você tinha uma mentalidade... Na década de 90, você tem o anti-herói solitário, né? Tipo, o Wolverine vira o ícone de uma época. Sim, dizer, o Wolverine... Cara. O Venom ganha um título próprio, vai morar em São Francisco. O filme do Venom que foi feito recentemente é muito baseado nessa época, que ele ganha o título próprio porque ele vai morar em São Francisco, longe do Homem-Aranha, onde você pode ressignificar ele como um anti-herói e não um vilão de alguém, né? E lutando por uns moradores de rua, né? Só que ele ainda é um canibal, saca? Ele ainda come pessoas. Então ele ainda perpetua esse discurso de bandido bom é bandido morto. Porque é esse todo o discurso que salva o Venom. É que o Venom mata, mas ele mata degenerados criminosos que não têm salvação. Pode crer. Que era uma coisa meio que o Spawn fazia, né? Mas também tinha... Também. A Image era só isso, né, cara? A Image era 100% apelativa, e por isso que eu adorava. Porque eu era, né? Eu era uma criança totalmente forjada nessa escuridão dos anos 90. Então, tipo assim... Peraí, rapidinho. Você foi forjado na guerra também? Não. Na guerra de memes. Forjado, Brasil, Portugal. Forjado em confortáveis apartamentos, né? Então você quer esse tipo luxuosos de luxuosos apartamentos. Exato. Tipo os meninos do MBL. Fui forjado na guerra. Exato. Eu fui forjado na mesma guerra que eles, né? Exato, isso que eu tava... A guerra pra ver quem alugava a fita legal da Blockbuster primeiro. Ou videogame, caraca, chegou Mortal Kombat na locadora, cara. Exato. Então, mas é isso, assim, eu cresci gostando muito disso, especialmente que eu tinha um primo que gostava disso, ele era 4 anos mais velho, então eu fui exposto a tudo isso cedo demais. Nossa. E deturpei meu cérebro completamente. Então, tipo, eu tinha 3 anos e eu cantava com meu primo Sangue, Tripas e Ossos, enquanto eu via um Fatality no, na TV, sabe? Nossa. Então, era tipo, Spawn chegou pra mim, chegou pra, tipo, eu sei que você, tipo, foda-se todo o resto, o que você quer ver é isso aqui. É violência, é sangue, tripas e ossos. Foi ótimo. E aí, logo depois do Spawn, eu descobri o Darkness, The Darkness, que é, tipo, ele é um matador. Esse ele é o trabalho dele, é matar pessoas. E aí, aí eu tava feito, assim, mas os anos 90 tornaram quadrinhos isso. E a Marvel não podia chegar tão longe com a violência, mas aí eles podiam ser apelativos ainda com a imagética de guerra e caras bombados. É, todo cara bombado com armadura. E aí, exato, e aí todo mundo virou de metal, né? O arcanjo, né? O anjo vira o arcanjo, e aí as asas viram metal, ele vira um cavaleiro do apocalipse, e o apocalipse, e a era do apocalipse e tal. Porque é isso, os anos 90 eram muito fascinados com o pós-apocalipse, porque ele parecia muito longe, né? Porque politicamente, nos Estados Unidos especialmente, era a era do fim da história, né? Era aquela a ideologia dominante, era tipo que, beleza, a história já aconteceu, e agora nós vamos viver eternamente nisso, nesse capitalismo neoliberal. É pós-queda do mundo de Berlim, né? Total. Exato, né, é isso, é tipo, nada mais vai mudar. Então você pode imaginar os futuros mais absurdos, porque eles nunca vão acontecer. E aí, em 2001, isso muda completamente. Cara, mas isso é muito louco, porque em 2001... A gente tá botando barra pra escanteio. Tu quer falar alguma coisa, Barra? Não, aqui tô de boa, tô de boa. A nerdice tá aqui fluindo, né, cara? Sim. Porque em 2001, você teve os atentados, né, cara? Mas teve o colapso dos quadrinhos, né, cara? Da época, 2000, começo de 2000, né, cara? Quando a Marvel lançou aquele Marvel Knights, que justamente uma das coisas, que ela, a primeira coisa que ela fez foi trazer o Christopher Priest, que era um autor negro, pra escrever o Pantera Negra, né, cara? Tipo, sim. E o cara transforma esse problema, o problema racial, né, a opressão dos negros, em um dos temas da revista, né, cara? Tipo, e o Christopher Priest não era também, ele não é uma pessoa, ele não aceitava as agressões caladas, né, cara? Tanto que sim, a indústria diz que, aquela coisa assim, quando a pessoa, quando o oprimido se revolta, ele é sempre considerado uma pessoa difícil de trabalhar, né? Que a indústria chama ele desse jeito. Mas ele foi responsável. O Pantera Negra, aqui no Brasil a gente pegou muito pouco isso, né, cara? Porque o Pantera Negra nunca foi publicado. Nunca teve, né? Não foi publicado. Nunca teve o título dele aqui, né? Exato. Foi na mesma época, mais ou menos na mesma época que a Panini pegou. Ainda bem que faliu o Abril. Tinha que ter publicado. Mas a Panini pegou e não publicou também a frase do Christopher Priest. Ela publicou o Demolidor do David Mack com o nome do Joe Quesada, não era isso? Aham. Uh-huh. Não, Brian Michael Bendis e Joe Quesada, né? Escrevendo. Sim, que foi logo na mesma época que eles fizeram o Ultimate Marvel, né? Que aqui era isso. O Marvel... Enfim, que eles deram outro nome pro Ultimate Marvel, mas eles lançaram aqui também, foi tipo um dos primeiros. Eu tenho a primeira edição do Ultimate Marvel da Panini com erro de impressão, que a capa foi impressa meio torta, então tipo, deve valer algum dinheiro. Ou zero. Porque, não, é porque tipo, devem ter menos dessa do que da correta. Assim, Eu já tive essa primeira edição, mas não era, minha tava certinha. Mas assim, que eu cheguei atrasado, eu fui tipo no evento de lançamento, cheguei tarde, aí eles ficaram com pena Paulo, de uma criança né? Gorda, suada, chorosa. Eles não sabiam se era suor ou lágrimas. Eu tô chorando, eu tô só suando. É verão. Aí, mas rapidamente se converte em choro, né, cara? Sim, sim. Mas assim, mas uma coisa que na década, em 2000, mas realmente em 2000 teve esse momento em que eu, assim, porque o atentado das Torres Gêmeas, né, e também não foi só as Torres Gêmeas, teve Columbine, né, cara? Pode crer. Tipo, Columbine em 2000, né? Columbine é 99. Isso. Acho que é 2000. É, por aí. Mas história... É 99, porque é bem... Eu lembro que ele coincide muito com o ele veio depois do Mechanical Animals do Marilyn Manson, e ele cancelou o lançamento de um clipe do Mechanical Animals, só em 98. Então deve ter sido 99. É na época do logo depois do Matrix, né, cara? Tipo... Pode crer. O Matrix saiu em 99 lá, 2000 aqui, se não me engano. É isso aí. Mas chamavam de Trenchcoat Mafia, né? Isso. Mas é uma coisa que é impressionante, porque assim, você tem Columbine, você tem o atentado, e nesse momento acaba justamente isso, né? Mostra assim, cara, olha só, essa fantasia total que a gente tava vivendo... Enfim, tem um problema sério, que são esses... a emergência desses... Como é que é? Da raiva branca, né, cara? Tipo, esse foi o ponto, né, cara? Com o Columbine, o momento em que os caras se tocaram que tem um problema acontecendo com a juventude branca norte-americana, que é um problema que tá cada vez pior, né, cara? Uhum. E, tipo, E, justamente, os garotos de Columbine são os filhos dos anos 90, né? É interessante são, pensar mas, nisso. Mas são esses garotos também que 2 anos depois têm 18 anos e vão pro Afeganistão pode e pro Iraque. Então, na verdade, o sistema achou um jeito maravilhoso de canalizar a raiva branca isso, lá. Isso, então esse que é o ponto, né? Exatamente, tipo, o branco pobre e os negros e latinos também, que vão ser as forças militares dos Estados Unidos. Sim, né? Sim. Eles lá, todo mundo entra no exército lá por incentivo de, tipo, ó, se você entrar aqui, você vai ter um salário e você vai poder fazer faculdade, sabe? É isso. Então, eles meio que deram uma solução pra isso. E eles não querem lidar com o fato de que eles criaram uma população totalmente mentalmente instável até hoje, assim. Tanto que a taxa de mass shootings lá só cresce, né? Isso, é, isso. Desde de Columbine até hoje. Então, eles não querem lidar com isso, de qualquer jeito. É uma coisa interessante, porque vamos voltar pra nossa referência, né? Eu sou um pouco mais velho do que... O Barba é mais velho que todo mundo aqui junto, né? Sim. Mas, assim, junto cara, não, tipo... né, irmão? Ô. Quantos anos você tem, Barba? 40. E quantos anos você tem, Orlando? 35, vou fazer 36 agora. Ah, é. Não, é todo mundo junto não, mas eu tenho 28. Olha isso, garoto, Barba. 28? Garotinho. É um juvenil. Um baby. Ah, um garoto. Já pegou o... Ele viveu os anos 90 ali na carne dele. É, né, eu nasci em 90, 1990. Isso. Cara, mas o... Nossa. Eu tô um pouco chocado. Bastante. Vai tomar no teu cu, Gus. Moral, doeu, sério. Doeu, não te odeio, não, mas te dava um soco na cara com facilidade. Ele gosta de slackline, ele é jovem. Ele tatuagem. Ele começou querendo dar beijo, agora quer dar soco. Não, mas eu curto também beijo e soco. Vamos. Exato. O negócio tá violento aí. Vamos se falando. Mas uma coisa que é interessante, pro primeiro filme do Rambo. Para as pessoas não sabem. John Rambo. Caralho. Tá aí um ícone totalmente subvertido e pervertido. Sim, e cafetinado pro Hollywood. Total, né? Porque o primeiro... O livro do Rambo termina com a morte dele, né, cara? Tipo, sim. E o filme do Rambo... Era pra terminar assim. E também. Mas era uma crítica a essa máquina de produzir máquina de guerra, né? Produzir monstros, né? Era toda, totalmente, tipo, é um problema que o George Carlin, eu lembro que ele tinha até uma beat sobre isso, que é, tipo, no começo do século XX, eles chamavam de shell shock. E aí depois eles foi mudando de nome até que virou, né, o post-traumatic stress disorder. Isso. Que é isso, que é a total devastação psicológica pela qual passa uma pessoa que é enviada para situações de guerra, e não só situações de guerra. Hoje a gente sabe que várias situações traumáticas levam a esse tipo de quadro. Mas é isso, e o filme é totalmente isso. É tipo, esse cara que é incapaz de se reinserir na sociedade depois do que ele foi obrigado a fazer, ver e tomar parte, né? Vira totalmente outra coisa no Rambo 2. O 2 é o oposto, né? Não, mas é legal porque tem uma fala no filme. Olha, Tupi tá querendo participar. Vem cá, Tupi. Ela gosta de Rambo. Ela não pode falar mal do Rambo perto dela, não. Mas tem uma fala no Rambo que é uma coisa que eu acho que ele fala assim, como é? Eu sou capaz de pilotar mais de 10 máquinas de matar. Aqui eu não consigo arrumar um emprego, né, cara? Tipo. Sim. É de uma agressividade aquele filme, cara. Não na perspectiva agressiva mesmo, mas essa lógica de você pensar assim, um cara que ele sai meio que se achando um herói e ele volta sendo um mendigo, cara, um morador de rua, porque ele não acha lugar pra trabalhar, ninguém gosta dele, ele é meio tido como um sei lá o que é. E porra, cara, hoje, né, depois de mais velho, eu como sou mais velho do que vocês dois juntos, penso nesse filme, eu penso, caralho, mano, como que hoje em dia você consegue entender o Rambo como antítese disso? É uma puta crítica, né, uma puta crítica social foda, e daí hoje você enxerga ele como um matador de árabes. Puta crítica social foda. Matador de árabes, vírgula, né? Porque em Rambo 3 ele é aliado de quem? Do Osama Bin Laden. Do Osama Bin Laden, do que viraria a Al-Qaeda, porque eles estão o quê? Foi na mesma época que os Estados Unidos estavam armando os insurgentes para lutar contra o exército soviético que estava tentando dominar o Afeganistão. Então, é muito louco, assim, porque você pode não ver nenhuma aula de história, mas se você assistir Rambo, você vai entender a origem de vários problemas que aparecem lá na frente, em outros filmes. Aqui é uma coisa, só uma adenda, uma coisa que é interessante. A Tupi tá infernal. Ela tá infernal. Esse é um tema que mexe com a cabeça dela aqui. Tupi, é por isso que a gente não pode gravar tão cedo. Ela tá sofrendo, né, de estresse pós-traumático, você acha? Pô, cara, ela viveu nas ruas. Ela foi forjada na guerra? Ah, Tupi foi. É que é tiro o tempo todo, meu irmão. É Rio de Janeiro, né? É, meu irmão. Aqui a chapa é quentíssima, rapaz. Mas vamos lá. Mas eu sei que... eu sei como o Rio de Janeiro é difícil, tá? Eu morei em Copacabana. Ninguém meu pensa Deus. Na solidão do homem branco de Copacabana. Eu morei na rua do primeiro McDonald's do Brasil. Nossa. Mas, vamos lá. Uma coisa que eu adendo, que essa, como é que essa percepção é engraçada, né? Eu, quando descobri na infância que os Estados Unidos tinha perdido a guerra do Vietnã, eu fiquei chocado, cara. Porque... O quê? Exato, porque nos filmes parece que eles ganharam, cara. Assim, é muito louco isso. Sim, não, e até no... E até quando eles vão enfrentar o fato de que eles perderam, eles transformam numa grande tragédia nacional, que na verdade é tipo, bom, em primeiro lugar, a tragédia é dos vietnamitas. Nem devia estar lá, filho da puta. Em segundo lugar, é tipo, é uma tragédia nacional que foi perpetuada exatamente pelas pessoas que até hoje continuam no poder, né? Porque é uma guerra que vocês já sabiam que tinham perdido e vocês continuaram mandando os seus jovens pra morrer lá porque vocês não queriam admitir que essa guerra tinha acabado. Isso. Em derrota. E a outra coisa que eu me lembro, que me revolta muito, é muito difícil abordar, até, tipo, cara, eu tenho amigos americanos e mesmo com os mais progressistas e tal, ainda é difícil, às vezes, enfrentar um negócio. Que eles têm essa coisa, tipo, antimilitar, mas porém... aparece qualquer coisa sobre um soldado, é thank you for your service. E é tipo, thank you, man. Eles têm esse discurso de que, tipo, os militares, eles morreram pra garantir nossas liberdades. E é o seguinte, meu amigo. Eu te dou Pearl Harbor, se você quiser. Eu te dou a Segunda Guerra. Mas, que é bem questionável ainda. Mas desde então, Coreia do Sul, Vietnã, Golfo, todas as outras intervenções na América Central, na América do Sul, nunca foi sobre a liberdade de vocês. A liberdade de vocês nunca esteve sob ameaça. O exército não é usado pra garantir liberdades civis americanas, ele é usado pra pisar no pescoço de todo mundo, inclusive dos nossos. Exato. E aí eu fico passado, que é isso. Aí, tipo, aí agora tem um monte de brasileiro assistindo o Super Bowl, que, né, é uma propaganda militarística também, em forma de esporte. Pega essa denúncia! Questiona. Eu fico revoltado. E me revolta, outra coisa que me revolta, só pra eu amarrar, é que o Rambo é um daqueles casos que a galera cagou o título de um filme muito forte. Porque o primeiro filme, o original, se chama First Blood. Isso, exatamente. E aí, quando eles foram lançar o segundo, eles chamam First Blood Part 2 Rambo. E aí quando saiu o 3, eles chamam de Rambo 3. Caraca. Então, cara, tipo, não tem coesão, sabe? Eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Não ter coesão no título é complicado, né, cara? É. Assim, por mais que eu seja grande fã de Velozes e Furiosos, mas Velozes e Furiosos sabe brincar com os títulos mantendo coesão, né? The Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious, né? The Fate of the Furious pro 8. Coisas bacanas. Cara, mas então, mas é só pra completar. Mas é interessante mesmo pensar como é que essa marca, nos anos 90, né, ele se... O quadrinho meio que vira de fato esse como é que é? Esse uma parcela considerável dessa máquina de forjar, né, de criar uma massa uma massa revoltosa, que essa forja de revolta. Exato, né? Que pode ser utilizada posteriormente pela máquina bélica norte-americana, pode que na verdade é uma máquina de produzir dinheiro e papapá. É. E olha que louco, né? Agora pensando nos X-Men como o ícone dos super-heróis dos anos 90, olha como o design dos X-Men muda nos anos 90 pra virar extremamente militarístico, né? O uniforme deles, que tem aquelas, né, aquelas pochetinhas, aqueles bolsos super de uniforme militar americano. E aí você olha pros uniformes dos anos 60 e 70, que era muito mais. Eles pareciam, tipo, que eles estavam indo pra uma discoteca. Pode crer. E nos anos 90, não. No, eles militarizam os super-heróis. E o cinema faz isso mais ainda, né? Porque aí a gente decide, com o filme dos X-Men lá em 2000, que o super-herói colorido não é legal. Então... A referência pro uniforme todo é militar. É. O que era implícito nos quadrinhos, de tipo, isso aqui é um equipamento militar, vira explícito nos filmes. Né? O Batman lá, ele pega exatamente equipamento militar e vira o Batman. Transforma o Homem de Ferro, a mesma coisa. Não, então, eu concordo plenamente. Tanto que eu acho que, assim, eu fico brincando com essa coisa do Batman, mas eu acho que boa parte do que é o Batman hoje em dia, e é o Batman dos anos 90, muito, né? Que é esse Batman que, se você pegar o Batman... da década de 70, saca? Tipo, uma das coisas que eram fundamentais era o aspecto que o Batman era um detetive. A coisa era uma história de detetive, tanto que a revista se chama Detective Comics, exatamente, né, cara? Uhum. Desse... E aí, isso, né? E aí, tipo, na década de 90, começa a se exacerbar essa coisa dele ter um militar. Ele é um militar. O Batmóvel, antes era um carro, vira um tanque de guerra, né, cara? Tipo, ele vira literalmente um tanque de guerra no filme do isso? Nolan. Sim. E assim, ideologicamente, o Nolan é uma das piores pessoas a botar a mão no Batman, né? Porque o melhor filme dele ainda é horrível, que é o ideologicamente falando, né? Que é o Dark Knight, que termina com vigilância em massa, né? Ele grampeia a cidade inteira. É um absurdo. E decide que o único jeito de fazer justiça e apaziguar a população é mentindo pra ela. Dizendo, não, a gente vai esconder que o Harvey Dent era do mal, porque as pessoas não podem lidar com a verdade. O único jeito de... Então, na verdade, quem ganha aquele filme é o Coringa, né? Porque exatamente. A filosofia que ele propõe é, não, as pessoas são más, elas vão virar... É só você empurrar elas um pouco que elas viram vilões. E o Batman caga no último minuto. Depois que o Coringa já tá preso, ou enfim, ele caga, ele peida na tanga e fala assim, não, mente pras pessoas, porque eu não confio que eu tô certo, assim. Porque eu acho que o Coringa tá certo. Eu acho que se elas souberem que esse ícone do bem americanizado era, na verdade, mal, elas vão também perder qualquer tipo de bússola moral interior. Isso que é interessante, porque é uma leitura completamente, botar assim, fascista da Piada Mortal, né, do Alan Moore. É impressionante, porque a Piada Mortal justamente mostra... Ela não resolve esse conflito, né? Porque a ideia da Piada Mortal, pra quem não tá ouvindo, não conhece, é meio que isso. O Coringa, ele tenta matar a Bárbara Gordon, né? Ele prende o comissário Gordon, submete o comissário Gordon a uma série de torturas, e o mote da história é: o que separa um homem de um louco é um dia ruim. Exato. Né, cara? Sim, tipo, é. E ele se vê, e ele fala, ele e o Batman são a mesma coisa porque eles tiveram um dia ruim. É isso. Sim, que... e aí no final, o que prova que ele tá errado é que o Batman não mata ele quando pode, né? Mas aí tem uma interpretação aí, né? Porque tem aquele plan do final que tem muita gente que discute que aquilo era o Batman matando o Coringa, né? Porque quando a risada dando um golpe de um golpe final. Isso. Né, mas isso aí sempre fica muito em aberto, enfim, coisa do Alan Moore. Ele nunca fechou, pelo menos até onde eu vi, nunca fechou a questão sobre isso. Sim. Mas é uma coisa também interessante nessa época, que você estava falando disso. Na década de 90, o que você tem é a explosão dos jogos de luta, né? Tipo, cara, Street Fighter, né? Fighter, tipo, O Street Fighter 2, em 1991, cria o jogo de luta que a gente chama de jogo de luta hoje. Isso, né? E do FPS, né, cara? Tipo, sim. Pô, o FPS também surge aí, é. O FPS era... Se você pegar, por exemplo, o Quake 1, que é que tinha a trilha sonora do Nine Inch Nails, né? Tipo, o Quake 1 é meio que um momento em que tudo isso tá convergindo, né, cara? Tipo, tu vê aquele estilo de música, né, industrial, aquele rock industrial, com as agressividades, com aquelas potências negativas sendo levadas, transformadas em músicas, né? Tipo, eu amo Nine Inch Nails, amo Nine Inch Nails. Talvez seja minha banda preferida. Porém, a gente tem que admitir que o Nine Inch Nails, até bem pouco tempo, não era uma coisa muito positiva, né, cara? Não, não era. E nem tentava ser. Pessoa deprimida vendendo discos pra pessoas deprimidas ficarem mais deprimidas ainda, né, cara? Exato. E é uns discos que você só vai entender quando você tá numa bad de droga, quando você é adulto. Você fala, agora entendi. Isso, agora entendi. Exatamente. Não, mas o que eu acho é, tipo, olha só como a cultura dos anos 90 era pra gente, assim. A gente, não é que era pra gente, a gente foi moldado por ela, claro. Mas é isso, assim, olha só. Você vai jogar videogame, você tem Quake, você tem Resident Evil, você tem Doom. E aí você vai ler quadrinhos, você tem o Venom, você tem o Spawn, você tem Darkness. Aí você vai ver filmes e você tem, tipo, os novos filmes de ação, que eram, tipo, eram sempre dark, assim. Sim. Você tem o Blade em 99, né? Você tem o Matrix, né, cara? Matrix é o ápice de tudo. Mas assim, tipo, deixou de ser... Os filmes dos anos 80 eram muito, tipo, larger than life. E aí, meio que com o Duro de Matar, em 88, os filmes tentam ser mais realistas e mais, tipo... Ou, é difícil ser um herói de ação, né? O John McClane termina todo sujo, ensanguentado e tal. E aí, essa vira a escola dos filmes de ação dos anos 90. E aí, de novo, Pulp Fiction empurra isso pra frente. Então, a gente... Era isso, assim, porque existia essa filosofia de fim da história, meio que existia um niilismo exacerbado, porque a gente não precisa ter esperança, tipo, as nossas vidas já estão bem e vão continuar bem. Então o nosso entretenimento pode ser niilista. E aí, a partir do ano que começa a guerra no Afeganistão, cara, em 2002, aí você precisa que a cultura pop supra uma certa esperança cultural. você falou uma coisa que é impressionante mesmo. Eu acho que você está muito certo com relação a isso. Não sei se você está tirando de alguém ou se essa é uma interpretação sua, mas sabe o que eu fiquei lembrando disso? Porque tem um documentário com as fitas que o Kurt Cobain gravou, saca? Já viu esse documentário? Pode E aí tem um momento em que ele fala no documentário assim, minha geração, a tristeza dela era que os pais se separaram, saca? Tipo, motivo de revolta era que meus pais eram divorciados. O Clube da Luta fala disso também, Nós somos a geração sem guerra. Nós somos a geração sem uma grande guerra, sem nada. Tipo, a geração que nada muito ruim nem muito bom aconteceu. Não tem picos e vales, né? Era a tal falsa estabilidade. Que, inclusive, se reflete aqui no Brasil com, por exemplo, a falsa paridade do dólar, entendeu? Usando 90 trabalharam pra criar a sensação de falsa estabilidade. Né? Tô aqui, enfim, não é só falsa. É a sensação de simulacro, né? Pra falar aqui no Baudrillard, né? Tipo, você tá vivendo sempre um simulacro. A vida se tornou o próprio simulacro. Essa encenação da vida, blá blá blá. O próprio capitalismo se tornou isso, né? No momento que você começou a ter mais dinheiro circulando que dinheiro real, né, cara? Sim, que começa nos anos 70, né? Nos anos 70 é que rola toda a desvinculação do lastro com as moedas. E aí começa. É muito doido. E essa coisa de ver como a evolução de simulacro e o como você tem que apresentar o simulacro para as pessoas evoluiu dos anos 70 até agora. Tem um documentário muito foda do Adam Curtis para BBC chamado Hypernormalization. Tem inteiro no YouTube. E é muito bom sobre isso. E é sobre como agora a gente vive numa era em que o jeito de enganar as pessoas não é propor um simulacro no qual elas acreditam ser a realidade. É propor tantas coisas que você mesmo não acredita que são verdade e você nem espera que o outro acredite que você é verdade, que você simplesmente não consegue só ter coesão no que, né? Você não consegue se encontrar pra se bater, basicamente. Isso é engraçado, porque isso remete a uma coisa que a Hannah Arendt falava, que é sobre o colapso do mundo comum, né? Que é uma estratégia de emergência dos movimentos totalitários. Então, por exemplo, a propaganda nazista fazia isso, né? Rádio nazista, tipo, você divulgava várias informações, e aí tem um momento em que as pessoas estão solitárias, você cria uma massa solitária. A Hannah Arendt fala exatamente disso. E essas massas solitárias começam a depositar suas esperanças em figuras que, segundo elas, vão conseguir conciliar o mundo pra elas, né? Tipo, aí começa a ter a emergência dos líderes totalitários, né? Tipo, Hitler, Mussolini, Stalin. Aí, hoje em dia, você tem isso, né? Tipo, aqui no Brasil. Você cria isso com as fake news, né? E tal. Isso, exato. É isso, assim, você tem pessoas que estão vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa porque elas se informam, entre aspas, através do WhatsApp, através de material feito pra mantê-las acreditando que as coisas são de um jeito. E a gente se informa por outros meios e acredita que a realidade é de um jeito totalmente diferente. Então a gente não tem como discutir, né? E isso é engraçado porque a gente voltar pro tema, né, dos quadrinhos, porque a gente chegou à conclusão que, de fato, a cultura dos anos 90, a cultura pop dos anos 90, né? Que era, na época não se chamava de nada, na época era só nem entretenimento, era o que passava, né, cara? Era o que tinha, né? Era o fim da monocultura, né? O Michael Jackson. Pra mim, a monocultura morre com o Michael Jackson em 2009. Né? Porque quando ele morreu em 2009, eu acho que eu e muita gente acho que sacou e falou sobre isso, que é tipo, é impossível haver outro, porque não existe a máquina da monocultura mais. Realmente. É aquela coisa que a gente já falou antes dos nichos, né? A cultura virou nicho. Então, não tinha como. Então, é isso, assim, nunca vai ter mais uma concentração tão grande de atenção em nada. Mas eu acho interessante porque, por exemplo, o que você observa na década de... Na virada da década de 2000, né? Tipo, que você começa a ter esses produtos de nicho, eles voltam à tona, né? Aí você tem na verdade, eles não voltam à tona. O mainstream começa a incorporar eles, né? Porque se você pegar o Demolidor do Brian Michael Bendis, é um pouco isso, né, cara? É um produto de nicho ali que tá sendo vendido como mainstream. Era o quadrinho mais vendido da Marvel. O segundo quadrinho mais vendido na época era o Pantera Negra, que nunca saiu aqui no Brasil, né? Mas sim. O Pantera Negra não... Para as pessoas que não... A gente falou disso no programa que a gente gravou com o Alê Santos. Pra gente que tava aqui no Brasil, o Pantera Negra caiu do céu, né? Tipo, sim, quando... Mas lá isso é uma parada estranha, mercadológica da indústria dos quadrinhos, porque... Quando o Ta-Nehisi Coates também fez a run dele lá de Pantera Negra, acho que faz um ou dois anos, foi o quadrinho mais vendido também. Sim. Mas a indústria do quadrinho parece ser incapaz de apostar no que dá certo. Pois é, porque ela vai sempre pro nicho, né? Pro nicho deles, né? Aquele nicho mas é um nicho que não dá retorno, porque é isso, é um nicho que, por mais que seja fiel, é fiel entre aspas, porque eles compram menos quadrinhos. É, mas... e, então, mas é porque isso que eu ia chegar. Porque, por exemplo, nessa mesma época você começa a ter uma... A partir desse momento, você começa a ter um movimento de... É, como é que chama em inglês? Aquele gatekeeping, né, cara? Tipo, que esses digamos, o que seria o consumidor clássico dos quadrinhos, começa a ver que essa mudança no paradigma, quando eles começam a ver um homem negro escrevendo um quadrinho, né, ou como ver uma mulher negra escrevendo um quadrinho, eles começam a ficar, opa, peraí, agora o negócio tá ficando... Eles começam a defender essa cultura deles como se estivesse defendendo a própria existência, né? Porque sim, teve o Gamergate, né? E o Comics Gate foi mesmo... O Gamergate é isso, né, cara? É, e o Gamergate, ele é a semente de um grande movimento da alt-right, e que hoje em dia, né, e que ajudou a eleger o Trump e tudo mais, começa ali, é isso. É, tipo, ele vem dessa ameaça de jovens brancos ameaçados por qualquer cheiro de diversidade, né, se aparecendo no horizonte, assim. Aquela coisa de quando você tem né, tudo pra você, você dividir um pouquinho com o outro, parece que você tá perdendo algo. É, mas isso é impressionante, porque, assim, uma das questões que eu lembro disso, que nessa época, quando começou, teve o Gamergate, já tava meio afastado dos fóruns de quadrinhos, né, na época do Gamergate. Mas durante muito tempo, eu falei disso no programa com a Lê, mas durante muito tempo eu fui moderador, era de uma parte específica de um fórum de quadrinhos muito famoso no Brasil, né, cara, tipo... E aí, cara... Vai ter link aí embaixo. Não vai ter esse link pra esse fórum, não. Eu não falo nem o nome. Mas, tipo, eu vi que naquela época, esses caras, eles estavam começando a se sentir ameaçados ao ponto de que eles começavam a incorporar o papel dos heróis de FPS, né, cara? Tipo, sim, eles se colocavam no papel de eu sou um anti-herói, é mais ou menos isso. Esses caras se pensam como anti-heróis e que cabe a eles perseguir as pessoas, né? É a cultura mainstream que surge o quê? Depois... do começo das guerras e aí desse primeiro surto de hipernacionalismo vira a questão, tipo, você percebe que essas guerras são injustificáveis e que não vão acabar tão cedo, então quem é que vira o grande ícone da cultura pop? É o cara que fala, eu não sou perfeito, me aguente, é o House, é todos esses pode caras, nossa, pode crer, pode crer, mano. É o Wolverine no cinema, é isso, assim, você reflete a cultura em, putz, a nossa cultura americana é horrível, opressor, imperialista? É, mas aí vai ter que aguentar, meu irmão. E aí é isso, é o único jeito de lidar com a culpa, né? Quando a sociedade começa a perceber, tipo, ah, putz, essa guerra não era entra, sai e faz justiça. Tipo, não, era só mais parte de um projeto imperialista de dominação colonial mesmo. Então, a resposta cultural é essa de dizer, eu não vou lidar com meus defeitos, você tem que aceitar os meus defeitos. É, e tem uma, por exemplo, assim, vai ter muita gente que vai me odiar aqui mais uma normal, vez. Normal, né? Vai aumentar o número só. É, porque depois do Los Hermanos, a coisa só piorou, né, cara? E aí, tipo... Mas, por exemplo, o Breaking Bad é isso, né, cara? Sim, toda a cultura do anti-herói que começa em 2000 com os Sopranos, né? Uhum. E aí vai indo. Né? Na TV americana é muito forte. A cultura do bad man doing bad things, assim, é Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, é toda essa linhagem. Boas séries, mas elas têm essa coisa, assim, rolando. Por o isso Mad Men acho... é isso, né, cara? O Mad Men, cara... Total isso, cara. Cara, por isso que eu acho que a melhor série dessa época da TV é The Wire. Porque The Wire é sobre pessoas fazendo coisas horríveis, só que ele usa isso pra ilustrar um problema, assim, te fala assim, olha como tá tudo fudido, olha como o sistema tá fudido. Isso. Breaking Bad, não, Breaking Bad é mais uma glamorização. E tudo bem, esse. Você torce é o papel, assim, ele é ficcionalizado, ele é larger than life. Mas o The Wire não, o The Wire é uma pegada quase documental ali e tal, porque o David Simon, inclusive, vem desse mundo de ser jornalista policial e tal. Então ele meio que cria uma série que é, tipo, que coça essa coceirinha que a gente gosta de, tipo, ver pessoas más sendo só más e a gente. Stringer Bell, muito legal, mas ao mesmo tempo ele tá, tipo, criando um quadro coeso, tipo, dizendo, olha onde eu acho que a raiz do problema é, olha porque eu acho que isso vai acabar se perpetuando, olha o efeito disso na vida de pessoas inocentes. Então por isso que eu acho que é uma série muito mais completa, que dá o entretenimento que a gente gosta dessas coisas, mas também faz uma outra parada, que tudo bem, não é a proposta de Mad Men, de Breaking Bad, que eu também gosto pra caralho, mas, e olha só que doido, assim, voltando pro quadrinho, é nessa época, né, a gente falou do Ultimate, do Marvel Knights, é a época também em que você adota esse conceito de múltiplas realidades e de abandono do mundo comum pra isso. É tipo, o que é o Homem-Aranha? Ah, o Homem-Aranha, se você quiser, ele é esse aqui. Mas se você não quiser esse, tem o Ultimate, o Homem-Aranha aqui. Pode crer. Entendeu? Isso. E aí os quadrinhos apelam pra isso. Isso. É, na verdade, tem um momento da fragmentação, né? Do próprio cosmos ali dos caras, né, cara? Sim. Mas eu acho que isso é realmente interessante, né? Porque até porque essa fábula, eu acho que essa fábula da externalização de uma pessoa ruim fazendo coisas ruins. E ainda tem uma fábula redentora aí na história, né, cara? Tipo, Breaking Bad é super redentor, né, cara? Sim, tipo, sim, Madman é muito redentor, né, cara? Tipo, o final do Don Draper, assim, por mais que ele tenha numa espiral de decadência, ele se redime, né, cara? Na verdade, eu não sei se ele se redime ou... Porque a minha interpretação do final é mais, tipo... Tudo é uma merda, tudo que você acredita vai ser monetizado e perder todo o significado. Sim. A máquina do capitalismo vai engolir tudo, inclusive essa falsa esse falso momento de iluminação espiritual dele. Não, então, exatamente esse que é o ponto, porque uma das questões do Don Draper pra mim era isso, né, cara? Tipo, que o cara, ele era um... A série meio que bosta, ele era um cara... Como é que era? Um menino do interior da fazenda, né? É. Que foi corrompido, primeiro, pela família de merda, pelo pai abusivo, sim, né? E depois pelo mundo, né, cara? Era um cara que fez o que tinha que fazer, né, cara? Meio que... O Don Draper, pra mim, ele é o capitalismo naquela série. É isso. Ah, é ele isso, muda, cara, de identidade quando necessário. É, ele tem essa relação patológica com mulheres, que inclusive a única mulher que meio que se dá bem com ele, ele larga, e quando ele larga ela, que ela é herdeira da rede de lojas lá e tal, ela fala pra ele a parada que meio que define o Don Draper, que é: você só gosta do começo das coisas. E é muito o capitalismo. O capitalismo entra, explora e vai embora. Nossa, ele não precisa lidar com o resto. Ele é Brumadinho, entendeu? É a Vale. É o que a gente tá vendo agora da privatização dos lucros e a socialização do prejuízo. O Don Draper deixa prejuízo emocional no mundo, nos filhos, nas mulheres com que ele se relaciona, nas pessoas com que ele trabalha e vive dos louros daquilo, né? Ele fica rico. Exatamente, né? Porque a série, assim, isso que é uma coisa muito... Mesmo quando vai analisar o sofrimento dos personagens ao redor dele, né? Tem toda aquela questão com a ex-esposa dele, que rapidamente a mulher se transforma numa pessoa meio amarga, né? Tipo, aquele argumento super machista, né? Cara, o cara foi hiper babaca com ela, o cara fez tudo que podia de fazer de errado com ela, né, cara? Tipo, ela é totalmente retratada como alguém amarga, infantil, irresponsável, mas a série te dá o contexto de entender por quê. Porque na época ela fez o que era pedido dela. Ela era, tipo, ela saiu do colégio, foi pra fazer uma faculdade meio só pro forma, virou modelo e casou com um cara. Ela tava totalmente despreparada pra viver como uma mulher solteira, depois e mãe de família solteira. Então, mostra ali, tipo, como que a realidade tornou ela uma pessoa meio insuportável, sim, mas que ela não tinha muita opção. E que é uma parada que rola no Breaking Bad também, que o próprio Vince Gilligan falava, que é tipo, a Skyler, a mulher do Walter White, ela nunca faz nada de errado, saca? Por ela, assim. Só que ela, pela série ser do ponto de vista dele, a gente imediatamente resiste tudo que ela fala e acha ela chata, porque ela é um impedimento pros impulsos. Porque a gente acaba virando o id do Walter White. A gente só quer os impulsos mais, tipo, isso vai dar adrenalina, isso vai ser foda, isso vai dar dinheiro, isso vai dar... E aí ela, quando ela chega como a razão, como super ego ali, a gente, tipo, não, sai, sua chata. Cara, eu lembro que eu teve uma por conta da minha ex-companheira, eu lembro que eu vi uma ela me mostrou uma humorista norte-americana, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, que ela faz uma análise muito boa sobre Breaking Bad, né, cara? Que ela fala assim, o Breaking Bad, na verdade, é uma fábula do macho com medo de morrer, sacou? Tipo assim, o cara tem que dar um puta sentido pra vida dele, sei lá o que, ele vai viver, blá, blá, blá. Porque a última coisa que um macho pode morrer é sendo medíocre, né, cara? Ele não pode morrer sendo uma pessoa, ele tem que ser um cara especial pra morte dele fazer um sentido, né, cara? Tipo... E aí mostra exatamente a tortura do nosso sistema social e também, e disso também do machismo no homem médio americano, sabe? É isso, assim, tipo, você vive num mundo onde o sonho americano é ser rico, herói de ação, ser o Don Draper, só que 99% das pessoas não vão ser. Sim, com certeza. Então é claro que você vai viver a vida frustrado. E aí isso volta pra... Quem é esse homem? Esse homem é o cara que lê quadrinhos e reclama quando tem mulheres querendo ler quadrinhos. Cara, então é isso que eu ia falar. Porque uma coisa que é impressionante, né? Porque esse gatekeeping, né? Dos fãs, né, cara? Tipo... Sim. Porque outro dia eu tava vendo uma pesquisa, tipo, metade da população gamer é formada por mulheres, né? Tipo... Sim. E isso... É muito invisível. Assim, eu jogo videogame de maneira conspícua, né? Eu jogo videogame de maneira abusiva. E, cara, assim, online, é muito difícil você encontrar mulheres que se assumam mulheres, já começa por aí. Porque elas, por exemplo, não podem, né? Porque exato. Elas, a partir do momento que você se assume mulher nesse campo, o abuso, né, psicológico, o assédio, enfim, é chatíssimo. Assim, é um bagulho que é lazer pra todos nós. Então imagina, assim, se a gente não pudesse botar o nosso nome na nossa gamer tag lá. Isso. Porque é isso, porque vai ver que é nome de homem e aí vai mexer contigo, uhum, e tal, vai encher o saco. Então é claro, assim, né? Isso é impressionante, porque, por exemplo, quando eu vou jogar meu nick, né, ele não como é uma palavra indígena, ele não tem gênero identificável pra falantes de português, saca? Sim. Então, várias vezes, é impressionante, assim, jogando Overwatch, por exemplo, né, tipo, que a minha main é uma mulher, tipo, cara, os xingamentos que eu recebo, a sede, inclusive, tipo, os caras já pressupõem que é uma mulher e já começam a xingar sua piranha, mas sabe, tipo, é uma coisa bizarra, assim, é doente, é uma, sim, doença, assim, tóxica, assim, negócio. E o fato de não ter mulheres nesses espaços, porque as pessoas são hostis com elas, criam pessoas que só sabem se socializar com outros homens, logo elas são incapazes, né, a gente volta pra aquela coisa, incapazes de ter empatia e entender o lugar do outro, e incapazes de socializar com mulheres, né, que é, inclusive, um problema, tipo, né, quando as pessoas falam sobre o problema da sociedade japonesa com isso, né? A falta de sociabilidade entre gêneros. É isso, assim. Você pega uma sociedade onde muitas vezes eles estudam em colégios segregados por gênero, e aí você tem uma população masculina que, tipo, né, sofre uma pressão muito maior pra ter desempenho acadêmico e depois profissional. E aí o cara é isso, assim. Ele passou grande parte da vida dele sendo isolado do sexo feminino, e aí não tem medo, né? Se acanha, não sabe se comportar. E eu acho que isso é o mundo nerd. É quanto mais você isola, mais esse isolamento se perpetua, né? Só fazer um adendo aqui, antes de continuar, fazer alguma colocação. Você falou com propriedade do Japão, você já foi lá, cara? Eu precisava falar isso, né? Eu já fui pro Japão. O Barba já morou no Japão, né, Barba? Já fui lá uma vez também. Ficou quanto tempo morando lá? Fui lá uma vez, fiquei 4 anos e voltei. Tá correto isso. Mas eu quero ir ficar 4 anos e voltar. Eu não conseguiria morar lá muito tempo, mas eu quero morar lá um tempo. Um pequeno tempo. 4 anos porque é bastante tempo. Porque rola uma melancolia social ali, assim, pesada, assim, e ainda mais pra quem é estrangeiro. Assim, estrangeiro só anda com estrangeiro lá. Uhum. Não tem uma abertura, tem uma xenofobia muito grande. Assim. Inclusive, é um tipo de viagem interessante, porque é o único lugar onde o homem branco pode se sentir um pouco excluído. Então, foi o motivo pelo qual eu fui inclinado pra esquerda, cara, tá ligado? Você chegar num ambiente. Eu sou um cara branco, classe média aqui do sul. Chegando lá no Japão, eu era analfabeto estrangeiro, tá ligado? Sim. Passei 4 anos nessa condição. Isso é importante, pega a minha pergunta que eu ia fazer. Porque quando a gente gravou com o Alê falou uma coisa. Ela só falou coisas impressionantes, né, cara? Mas uma delas foi. Ele falou muito do papel dele, da vida dele como um menino negro, né? Crescendo sem referenciais negros. E ele falou que o Spawn era o herói preferido dele porque o Spawn era negro, né? Que é uma coisa que muita gente esquece às vezes, né, cara? Tipo... Esquece porque o Todd McFarlane também decidiu que, tipo, ele é negro, mas só nos flashbacks. Porque depois ele foi queimado completamente. Exato. É. A gente até abordou isso. Mas uma. E assim, e ele falando como é que é importante pra um menino negro ter referenciais negros, tipo assim, ajuda na questão de autoestima, mas não só nisso, né? Mas uma das coisas que eu acho que a gente não falou com a Lê, que é impressionante que nós, brancos, como era essa coisa da falta de empatia do público nerd. Porque, por exemplo, que homem branco lê Mulher Maravilha? Que homem branco tem como seu herói preferido, tirando Nicolas Cage, um personagem negro? Né? Sim. Tipo. Mais um ponto positivo pro Nicolas Cage, né, cara? Que homem incrível. Eu só queria deixar isso. Sabia disso, Barba? O quê? Por que ele tem nome de Nicolas Cage? Ah, não, claro que eu sei. Porque ele é parente do Coppola, né? E era fã do Luke Cage. Isso, cara. Minha cabeça explodiu quando eu fiquei sabendo dessa história, cara. Sim. Ele era muito legal isso. Sou um grande apreciador da obra também. Da pessoa e obra, né? Sim, nossa, a obra. Vocês viram Mandy, o filme que ele fez em 2018? Não, cara, tem um tempo que eu já não vejo Nicolas Cage, cara. Não, vejam Mandy. Mandy é tipo o filme arte satanista violento que o Nicolas Cage nasceu pra fazer. Nossa, cara. Eita. Pior que ele tem. Ele tem um filme que eu gosto muito, que é aquele Asas da Liberdade, cara, mas. Qual que é Asas da Liberdade? Não é aquele que ele tem, que é com Matthew Bodine, sabe? Que eles são no Vietnã e o Matthew Bodine tá sofrendo Asas da Liberdade, esse filme em português? Não lembro que filme acho é esse. Que não, cara. Eu sou um grande fã. Porra, tem aquele dele com o Herzog, que é o Vício Frenético. É isso. Muito bom esse filme. Que ele é o policial corrupto. Ah, porra, tem aqui... Snake Eyes do... Puta, quem é? É do mesmo diretor de Carlitos Way, outro grande filme, com o Al Pacino. 8mm dele é muito bom. Que é o filme de... Que é sobre filme de snuff, né? Isso. Tem aquele... Como é que é? Despedida em Las Vegas também, né? Também. Porra, Despedida em Las Vegas. Ele ganhou o Oscar por esse, eu acho. Acho que foi por esse. Merece. É. Adaptação com ele é incrível. Pô, adaptação é muito bom, cara. Adaptação é muito bom. Então, cara. E tem filmes que só dá pra fazer com ele. Não, e detalhe, ele seria o Super-Homem, né, cara? Quase foi o Super-Homem, cara. Quase isso é verdade. Foi o Super-Homem. E lutar contra o Macaco Azul, cara. Tá ligado nisso? É, o roteiro era esse. Tinha um Macaco Azul que os editores... Foi o momento que... Acabou. Tem um documentário sobre esse filme, né? É, eu não vi. Foi uma hora que o cara falou assim: velho, para de beber. Sério. Não, é porque eles queriam que o Superman. É, cara, que nem o filme do Sandman que nunca sai, que o Sandman ia lutar no final e ia ter um interesse romântico. As coisas de Hollywood, né, cara? Aquela posição de produtor, né, cara? Ele só tem uma fórmula. Exatamente. Eu, como alguém que trabalha como produtor executivo agora, que é um filminha, qualquer ideia que chega, a gente tenta transformar em uma das três coisas que a gente conhece e manda pra frente. É, só sabe um drible, né? Aquela coisa. É porque, tipo, eu não sei como orçar outra coisa. Não, tem que fazer assim. Já tá o modelo pronto aqui. Mas uma coisa que é impressionante, assim, porque como seria importante, como é importante pra homens brancos, né? É tipo. Crescer com referenciais distintos, né? Tipo, no quadrinho. Vou consumir um quadrinho que o personagem principal é um negro. Sabe? Tipo assim, como é que deve ser o impacto do Pantera Negra para as próximas gerações de brancos, de meninos brancos que foram pro cinema e falar assim, cara, peraí, não só tem herói branco e, porra, tem muita coisa muito interessante que não são... Que foge, sabe? Tipo aquela coisa que tu pois falou do Ben Reilly, né? Tipo, o cara de repente descobre que a vida dele é uma mentira, né, cara? Tipo, olha só, toda a supremacia branca como uma coisa legal é uma mentira. Sim. Entendeu? Tipo... É, eu acho que é, tipo, eu acho que o grande ponto que ajuda todo mundo é esse, assim, que tira essa ideia, essa percepção que a gente tem de que o padrão é o branco, entendeu? Que é isso, né? Tipo, beleza, toda vez que um herói que é mulher, que é negro, que é qualquer outra etnia, vira essa coisa, tipo, esse é um ponto diferente sobre ele. Quando exatamente. O cara é branco, você nem precisa descrever, né? Tipo, qual é o Batman? Ah, o Batman, ele é rico, ele se veste de morcego e tal, não sei o quê. Mas aí o Pantera Negra. Ah, o Pantera Negra é o cara que é negro, ele se veste de pantera e tal. Mas a gente falou também no... quando a gente gravou lá com o Ale, a gente falou isso, né? Pro cara ser um ator, por exemplo, pra um ator negro atuar, no briefing que ele recebe da produtora, tem que constar lá que é negro, porque senão não funciona, tá ligado? É. A não ser, e assim, e quando é uma coisa, tipo, sei lá, um engenheiro, um profissional, né? Se é um cara na favela, se é um traficante, já não tem essa crise, porque daí ser traficante preto não porque tem problema. Porque você já imaginou isso, automaticamente. Já tá no imaginário popular que o... Exato. É. Então é por isso que tem que haver esse movimento pra aumentar a representatividade, porque é assim que você muda esse pensamento, né? Que vai pra um lado automaticamente, né? Momento Ben Reilly, vamos chamar esse momento Ben Reilly, né? Momento Ben Reilly, que é péssimo exemplo, porque o Ben Reilly era loiro, né? Mas ideologicamente funciona. É, mas é impressionante, porque, por exemplo, outro dia eu tava vendo algumas pessoas falando disso naquele. Falando quando estreou Deus Americanos, né? Que enfim, uma das coisas que as pessoas. Muita gente falou quando leu o livro, muita gente ignorava que o personagem principal era negro. Pode crer. Já dizia no livro que era negro. É, pois é, mas muita gente ignorou isso. Era muito, muito bizarro isso, né, cara? Como? Porque a pessoa foi olhando o default, assim, não deve ser negro, mas o cara era negro, né, cara? Fala aí, essa série é muito essa sensibilidade Image Comics, né, cara? É só, vai ter sexo, violência, sim, porque sim, O Alê, inclusive o Alê Santos fez uma ótima crítica à maneira como os negros são representados na série, cara. Tipo, uma maneira muito pejorativa, né? Que ele mostrou, nossa, né, cara? Depois eu nem sei se vou conseguir. Consegui assistir a segunda temporada depois disso. vou ouvir esse episódio. Eu gosto muito do Ale, eu sigo ele no Twitter. Cara, aprendo muito seguindo esse menino. Não, enfim. Nem posso chamar ele de menino, na verdade, porque ele deve ser mais velho que eu, enfim. Eu chamo todo mundo de menino. Joga muito no Twitter. Além de um gênio, o cara é de uma sensibilidade, enfim. Ser humano de uma sensibilidade ímpar, né, mano? É isso. Cara, mas ele é um gênio, cara. Mas eu acho que é isso, né, cara? Tipo, que é impressionante, porque como eu. Porque quando a gente lembra dos anos 90, cara, quem era o herói negro dos anos 90, né? Quem eram as heroínas, cara? Tipo. Então, o único herói negro dos anos 90 que eu lembro é o Blade, quando ele vai pro. É, o Spawn. E aí o Blade. É, mas o Blade não tinha. É, mas o Blade não tinha quadrinho. Não, mas, mas ele é o primeiro a ir pro cinema, né, cara? É, verdade. Mas ele foi pro cinema porque ele era uma franquia muito barata, tá ligado? Nessa história, sim, cara? Sim, sim, é. Mas é... é... mas, porra, aquele é filme... eu vi tanto aquele filme, bicho. É, um é bom, o dois é ruim. Eu acho o 2 muito bom, na real. O que eu só não gosto de ver o 3. O 3 não dá. O 3 é com o Deadpool, né, cara? Tipo... O 3 é com o Deadpool. O 3 é muito louco. Tem umas histórias muito boas sobre o quão emaconhado Wesley Snipes estava fazendo esse filme. Sério? Ele era meio incapaz de atuar nos momentos. Caraca, cara. E que ele mandava todo mundo no set chamar ele de Blade. ator metódico. Eu também faria metódico, isso, né? O Blade faria isso. The Daywalker, né? Caraca, cara, que merda, cara. Mas e aí, Barba, tu quer mais alguma coisa? O que, que tu quer falar aí, Barba? Cara, eu queria só agradecer o Gus que esse programa tá ficando cada vez mais legal, cara. Porra, você... Que isso, não... eu que agradeço o convite. Eu achava que você era super valorizado, mas não, tem valor sim. Obrigado. Esse menino joga bem, menino joga bem. E só pra deixar claro, isso aí joga, cara, bem, isso aí na podosfera decidiu... dá um pinote que ninguém pega. Exato, não, a gente decidiu o tema... minutos antes do título de gravação, né, cara? É isso que eu gosto do improviso. Eu não sou rapper, mas eu faço freestyle nos pensamentos. É, foi basicamente uma, como é que é? Uma noite com o Michê, né, cara? Jogando videopô. Exato. O anão em cima da mesa de sinuca, né? Foi dialeticamente isso. É, cara. Porra, valeu mesmo, fera. Valeu mesmo. Obrigado, bom, obrigadão, cara. Obrigadão. Não aí, vai fazer... Cara. Faz um jabazinho aí, Gus. Exato. É, pô, ouçam os podcasts da HFDF. Se vocês querem ouvir mais papos comigo nesse nível, assim, o Papo Torto é o lugar, porque o Papo Torto são só papos tortos mesmo. E tem Imagina Juntas, tem Libertinagem, tem vários podcasts aqui, tem o Projeto Humanos, tem muitas coisas legais pra rolar. E quando é que a gente vai lançar o Projeto Animal, cara? Animais. Projeto Animais. É, quando a gente vai lançar Animais, cara? A gente tem que fazer, cara. O Projeto cara, Animais. Não, cara. Eu vou botar essa porra no papel, cara, e vai acontecer. No, cara. Vamos, sério. Vamos fazer só animais, contando, cara, história merda. É, porra. Porra, cara. Acordar. Nossa, não vou nem falar isso, não, cara. Vai. só na vida do Orlando já tem uns 15 roteiros aí. Nossa, é, cara. Nossa. Quem nunca teve que verificar, será que esse mijo é meu? Não, cara. Quem nunca acordou, olhou pra pessoa do lado e perguntou: qual é o teu nome mesmo? Não, quem não concordou com sangue e falou assim: cara, isso aqui não é meu, não, cara. Tipo, isso é isso. Caralho, é bravo, isso já aconteceu comigo, na moral. É, pois é. Quem que nunca acordou num lugar que não conhece precisando cagar? Cara. Procurando a porta. E você assim, caraca. Será que é aqui? Aí tu abre um armário, tá ligado? E aí, você abre e tem um casal tomando café da manhã, assim. É, quando você finalmente acha o toalete, você senta e aí você já tá abrindo as pregas e você percebe que não existe um rolo de papel higiênico no raio. Nossa! De 6 quilômetros. Nossa! É muito dura, cara. Você abre a torneirinha do bidê do lado, daí começa só a sair aquela água. Sabe quando, no, quando o cano tá torto, assim, começa. Uh-huh. Água podre, assim. Uma última pergunta: isso. Como você que já passou por isso? Como é que você consegue duvidar da existência de uma providência divina? Porque o que explicaria uma situação como essa do que punição vinda de uma entidade superior que falou: olha, tu zoou pra caralho ontem e agora tu vai se fuder? Porque se a entidade divina existisse, ia ser o Kissinger passando por isso e não eu, né? Porque você, a vida é pulverizada, cara. É, não. Porque os maus não sofrem isso, né? Só o trabalhador que não tem papel pra ninguém. A classe trabalhadora que acorda sem saber quem tá do lado. Se Deus existisse, meu amigo, não ia ter capitalismo. Olha só. É uma boa frase. É uma boa frase, papai, eu concordo. Set up my shop. Master of tragic comic timing. Melodramedy understood. A sensator song. Hyperventilating. Ventilating, praying for the end of days to come. While selling survival kits, New Testament Bibles to Zionists, and training wheels, professional cyclists. It's like this, plucking pedals from your frame. She loves me not and goes nowhere. I pump my tires while you pump my brakes. I thought it was no fair. Spent several sessions giving away precious possessions during an endless recession. Turning repent into oppression, pressure into a permanent first impression. I'm the last of my kind, so I sidestep your health inspection. There's a difference between gambling addiction and making love to lady love. Erectile dysfunction and being afraid of fuck. Pressure's always building, I simply can't wait to erupt. Both sides of the bed are the wrong one and I'm always waking up. They say anger is a gift. I'm very gifted, and if ignorance is bliss, then I'm a sadomasochist. Master the passion for the sake of stripping it of all its pleasure. The treasure chest collapsing under pressure. Então nessa é isso, galera. Pra mim música, já deu então. Aqui, já tá ótimo, hein? Abração, tá ótimo, obrigado. Eu preciso ir pro bar, gente. É sexta-feira. Pois beleza. É, né, cara? Sexta-cheira, na verdade. Cuidado. Não, eu não moro no Rio, mas. Gus, cuidado, cara, cuidado. Sempre, sempre cuidado. Cuidado.